Meu áudio tá bom? Tá razoável, pelo menos? Não, tá uma bosta. Pois é. Tá todo estralado. Que acontece? Tá ruim mesmo? Tá. Parece que tá no banheiro. Parece que tá na caverna. Ah, tu tá no celular. Pois é. Aí eu vou gravar aqui. Rola? Eu gravo numa faixa separada aqui. Não adianta gravar a faixa separada, nós vamos gravar... Tudo junto. Tudo junto. Pois é, aí, bom, vocês podem acrescentar a minha depois, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não sei como é que vai, eu posso... Vai assim, não. Vai assim. É, vai assim. Tranquilo. Vai merda, Brasil. Assim. Brasil, já foi. Com certeza eu te garanto uma coisa, ninguém vai mandar e-mail reclamando. Ninguém manda e-mail nem elogiando, quanto mais reclama. Mas você sabe que a reclamação ela tem uma velocidade maior que o elogio, né, cara? Ah, tá. Não, não, se, então é não se for do machine, né? É, tipo isso. Uma estratégia para testar os ouvintes é você fazer um áudio merda para ver o pessoal reclama. Eu te garanto que é bem mais provável que eu vá reclamar do que os ouvintes. Terminar, ele ligar. Mesmo vai mandar um e-mail pra ele mesmo, falar, porra, esse editou merda. Não, não, eu só vou esperar o áudio. Não, só vou esperar ele sair da chamada e dizer, puta que pariu, eu vim gravar aqui que áudio bosta, não sei o quê. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Flávio Azevedo. Fala, galera, Tim Blue. Sabe a brincadeira que eu mais gosto? Caraca, já teve 3 temporadas dessa porra e todas elas teve que ter essa bosta, essa música. E provavelmente já tocou de novo. Porra. Já tocou, com certeza vai tocar nisso. Junto aqui conosco, Fernando Trazer. Fala galera, não vou falar mais nada não, que o Flávio queimou minha introdução. Ele queimou a introdução. Olha aí. Não quero mais brincar, não quero brincar mais. O pessoal anda queimando muita coisa ultimamente, queimando erva, queimando eita, pauta, né? Queimando introdução, né? Enquanto tá assim, tá bom. Né? Queimou na largada, né? Eita, o outro queimando a surpresa de que tá aí na gravação. Olha é, só. Queimou na largada. E hoje, pessoal, alguém que voltou aí pra chulear se a vaga dele tá bem guardada aí pelo Flávio, né? Na verdade, a vaga do Flávio não é a mesma mais do Zupão, né? A do Fernando. O Fernando ocupou a vaga do Zupão. O Flávio agora, se o Zupão voltar, vou ter que destituir, acabar com a vaga de estagiário. E aí o Zupão entra e o Flávio sai, né? Fazer o quê? Dos que não foram. E é ele, Zupão! E aí, Zupão? Fala aí, galera. Beleza, bom estar de volta aí. Tô vendo que o banco tá bem quentinho aqui, o Flávio tava esquentando aqui. E desculpa aí, velho, eu não vim antes porque minha mãe não deixou sair, né, mano? Foda, né? Caraca. Tava com gases, é por isso que esquentou. Pô, pelo menos tá quentinho, né? Tá bom, né? Ai, ai, ai. E hoje, pessoal, nós temos um convidado muito especial vindo lá do podcast Entre Fraldas, o nosso querido Marcelo. E aí, Marcelo? Opa, e aí, Tim Bruno, tudo bom? Beleza, galera. É, brincadeira é coisa séria, né? Eu tô aqui pra representar o lado paternidade das coisas. Olha só, ali ele vai, tá vendo? Vai ensinar a brincar com os filhos, olha. É, aí. Ok, ok. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí, hoje nós vamos falar sobre Brincadeiras de Criança, a quarta temporada. Olha aí, pra quem estava presente, a nossa primeira gravação, o nosso primeiro episódio foi sobre Brincadeiras de Criança, lá no episódio beta. Ainda era um teste gravado em novembro de 2014. Cacetada, hein? Cacetada. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein, velho? Pelo amor, hein? Na gravação estava eu, Edu, Felipe Zu e o Neilson. Olha só. Naquela época era tudo mato. Exato, naquela época os podcasts era só Nerdcast e 99 Vidas. E na segunda temporada aí foi o Spider e a Baianeta, o estagiário da época que era o era o Zop, se não me engano, tinha convidado também, não lembro agora, já faz tanto tempo. E hoje voltamos novamente para os novos membros da equipe e mais os convidados aí falarem das suas experiências de brincadeira de criança. O Zupão, que não pôde participar da segunda temporada e também não pôde participar da terceira temporada, finalmente ele compareceu aí para gravar a quarta temporada, né, Zupão? É isso aí, tamo aí, porque a quarta temporada é sempre a mais legal, né, cara? É sempre então... a melhor. Mas antes vamos para os nossos recadinhos, para vocês que querem nos seguir lá no Facebook, ver se a gente posta alguma coisa referente a brincadeiras de criança, entrem lá, facebook.com/machinecast. Para vocês que querem twittar sobre brincadeiras de criança, entrem no perfil do MachineCast, que é machine_cast, ou no Instagram, para ver as fotos que a gente posta lá das brincadeiras de criança, é o perfil lá do Instagram, é @machinecast. E se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram para falar sobre brincadeiras de criança, porque a gente fica o dia todo falando lá, entrem aí no link que tá na descrição, ou só digita lá @machinecast que já entra no grupo, ok? E a indicação vai para quem hoje, Flávio? Bom, a indicação, já que é brincadeira de criança, vai para aquela tiazinha, aquela da sua rua ou da rua do lado, que sempre furava a sua bola de futebol quando você jogava a bola na casa dela. Tá, que pariu. Pode crer. Tu vai lá e indica. Sempre tem, fala, né? Tia, devolve a bola, por favor. Ouve isso aqui, fica mais alegre. Devolve a bola pra nós, por favor, cara. É capaz dela não devolver. É capaz dela não devolver nem o que tu emprestou pra ela ouvir. Nem devolver o teu Walkman. É. Ou devolve, que eu vou botar uma caixa de som tocando isso aqui 24 horas por dia. Aí sim, aí ela devolve até te dar uma outra. Certo, pessoal, dados os nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para gravar esse cast tão legal, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Ô Anderson Leonardo, fala dele na mostrar. Acorda essa criançada aí, vai. Vou acordar, vou quer dizer, vamos acordar. Começou! Acorda criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá? Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Essa. Não. Essa. É. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos então começar a falar das brincadeiras de crianças. Porém, antes, eu queria saber aqui dos meus encarecidos amigos essa noite, nessa hora da gravação, enfim, à noite, quando a gente tá gravando, vocês estão ouvindo de dia e é problema de vocês. Eu queria saber de vocês, atualmente, como é que vocês encaram as brincadeiras de criança? Você tem algum parente mais novo, um irmão, um sobrinho, um primo, um vizinho, alguma criança que vocês vão pra rua, levam pra brincar, estimula a brincadeira ou fica só dentro de casa? Marcela, fala aí, Marcela, como é que é? Pô, então, tem duas crianças, né? Então a brincadeira aqui, elas estão com 3 anos e aí brincadeira é o tempo inteiro, né? Principalmente a gente gosta aqui muito de desenhar, de brincar com jogo de memória, essas coisas assim, né? Então eu tô estimulando as brincadeiras e daqui a pouco eu quero estimular a jogar RPG, jogar videogame, essas coisas. Essas coisas saudáveis. Ok, mas jogar. Exatamente, Zupão, isso sim. Mas jogar videogame não é uma brincadeira. É uma coisa muito séria, né? É, na rua, não. Brincar na rua, não. Só se for um videogame portátil, cara. Aí dá pra brincar na rua. Com celular, pô. É, celular. Antigamente, quando a mãe dizia... Pokémon Go é um... Exatamente. Antigamente, quando a mãe dizia... Ah, desliga esse videogame, vai brincar na rua um pouco. Aí tu pegava o controle, passava pela janela, né? Na rua, jogando. Pegava a televisão, botava na varanda. É... Porra, é a mesma técnica pra comer fora, né? Vai brincar lá fora. É, amor, vamos jantar fora hoje, vamos. Bota a mesa na varanda e vamos jantar ali fora, né? É, exatamente, exatamente. Alguém mais? Alguém brinca aí com alguma criança? Brinca? Ou brinca com os adultos, sei lá, enfim? Nada. Cara. Nossa, todo mundo filhinho de apartamento, hein? Porra. Não, cara, mas se tu reparar agora, tá meio que morrendo isso aí. É difícil você encontrar agora. Cara, as crianças ficam tudo em celular, pô? Não, mas eu vou te dizer, Flávio, que eu acho que eu já mencionei isso em algum outro episódio, que isso depende muito da situação do local onde tu mora. Porque aqui, onde eu moro, na frente da minha casa, tem várias crianças, eles passam as tardes jogando futebol. Agora não, porque o asfalto tá 50 graus, eles vão deixar a sola do pé. Mas várias vezes eu tenho que chegar em casa desviando dos tijolinhos, desviando dos chinelos, que eles jogam bola. E várias outras localidades onde o pessoal é um pouco mais humilde, que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, enfim. Entendeu? Depende muito. Uhum. Depende aqui, muito mesmo. Aqui é um bairro, acho que meio de velho, sabe? Uhum. Quase não tem. Mas às vezes, de vez em quando tem. O pessoal chama de festival de pipa. Porrada de pipa no alto. Olha aí. Mas aí tu vê a quantidade de criança é de menor do que a de adulto, cara. Só uma marmanjada, né? Só uma marmanja, só marmanjo. Cabelo. Cabelo grisalho, cabelo branco, soltando pipa. Pô, o Timbu falou. O pior é que quando eles saem correndo atrás da pipa, né? Aquela pipa que escapou, que alguém mandou, e aí sai aquele monte de cara de 40 anos correndo atrás da pipa. Caraca, com um pedaço de pau maior do que um poste. É meu! Esses dias mesmo eu tava aqui em casa, aí eu vi uma gritaria. Manda busca, não sei o quê. Eita, tão brigando, né? Cheguei lá na rua, uns marmanjão, rapaz. Barbado, tudo soltando pipa. Falei, mano, vou lá também. Não. Sempre fui muito ruim disso aí, cara. Eu também. Eu era aquele cara que levava o pipa pro cara subir o pipa. É. Fala, Zupão, fala, Zupão. Não, tipo, fazia os outros subir sua pipa, era isso. Esse era o objetivo. É. Subir a pipa é complicado também. Esse era... Bom, enfim. O Tibu falou aí. Mas subia direitinho. Os caras com as cabeças brancas lá, o outro ia lá, vou subir a sua pipa. A pipa não sobe mais. Caralho. Tipo, falando que eu tenho que chegar em casa, tenho que desviar do tijolinho. Cara, te juro que eu imaginei você entrando no meio do campinho da galera jogando bola e a molecada te tacando tijolo. Sai daí, tio! Sai daí! Não, no asfalto na frente de casa que os guris jogam. Nossa, quem dera ter asfalto onde eu jogava bola na rua? Era cyber, porra. Mas tijolinho já tá profissional já, né? Sim, né? Já tá chinela. É tijolo ou lata de azeite. É. Chinela. É, porra. Chinela que... Até taco os guris jogam aqui às vezes, aqui na frente. A diferença é que tem guria no meio, porque na minha época, guria? Nossa! Não existia. Ah, não, o taco misturava na época. Mas eu vou queimar não a pauta. Deixa. Eita, pô, aí. Então tá, então vamos aí começar a falar então das nossas brincadeiras. E eu gostaria de perguntar aqui, primeiramente, aqui pro Fernando. Fernando, fala aí pra mim, Fernando, uma coisa. Na tua rua. Primeira coisa, você morava em apartamento ou casa? Eu morava em barraco, cara. Eita, até cigano? O primeiro local que eu morei era uma favela, né? Ah, você morava em uma comunidade, numa favela. Isso, na favela. É uma casa, porra. Mas era casa, normal, não tinha apartamento, okay. Essas coisas. Né? E aí, como é que eram as brincadeiras lá? Fala aí pra gente. Ah, então, quando era moleque, que eu brincava mais assim mesmo com a galera, era de pega-pega mesmo. Pega. Que não precisa nada, né, cara? É só correr. É, só que eu era prejudicado, porque eu era mais gordinho, eu só não aguentava correr, então. Eita. Não durava muita coisa, não. Caraca, todo mundo era pegava pega, ele e depois ele ficava eternamente o cara de pegar, olha aí. Eu também não conseguia, não. Eu era asmático, dava dois picos e já tava subindo. Já tava assim, né? Caraca, mas... eu não curtia correr também, não, velho. Eu fugia dessas brincadeiras aí. Ah, a galera, obrigado, pega, esconde. Putz, galera, acho que, ó, não vai dar, tô com a perna machucada aqui. E aí, Marcelo, tava fugindo dessas corria da brincadeira aí. Também, Marcelo? Não, que isso. Eu gostava muito de brincar de pega-pega, essas coisas assim. A gente brincava mais de pique cola, pique esconde, mais que pega-pega. Eu acho que pega-pega é uma coisa mais limitada, né? Você vai aumentando as regras, né? E as variantes? Qual é o nome das variantes? Paribola. Você lembra de paribola? Paribola. Joga a bola, é primeiro que pegar, você grita paribola. Nossa, então não tem que parar. Não lembro dessa. Você tem que queimar a pessoa. Então, paribola, tipo assim, você ficava fazendo um bolinho de crianças e uma das crianças, né, você contava e jogava a bola pro alto. Aí você tinha dúvida que você tinha que escolher. Ou você tentava pegar a bola, ou você saía correndo. Existia um risco de você tentar pegar a bola, de alguém pensar isso com você e pegar a bola antes de você, e aí você tá muito próximo e, obviamente, ele vai te acertar. Uhum. Se você sair correndo, na hora que a pessoa pegou a bola, ela grita paribola. E aí ela tem direito a dar três passos, que sempre são pulados, né? Ninguém dá três passos. Todo mundo dá pulos, três pulos. E tentar te acertar. Se ele te acertar, você é queimado, você tá fora da brincadeira. Caraca! E lógico que a pessoa não jogava a bola com carinho, né? Devia jogar pra acertar a chinela. Claro. Pô, sacanagem. É bom que podia falar, né? Só brincadeira. Não. Como é que chamava aquele de pegar que a pessoa botava a mão, a pessoa ficava paralisada, feito uma estátua? Que cola? Esse é pique cola. Fernando, conhecia essa aí? Não, o Fernando brincava disso, né, velho? Aqui acho que era. Sei lá, alguma coisa de. Não sei o que ela mole, duro mole, alguma coisa caraca, assim. Caraca, é duro ou mole, é verdade, é. Quer dizer que se pegasse o teu, ficava duro ou mole. Sentido. Cara, o outro empinava pros outros, aí ficava duro ou mole. Tá brabo isso aí, hein? Ô Marcelo, aqui na minha área tinha uma variação dessa aí, que era, o pessoal chamava de alerta cor. Em vez de falar para e bola, era alerta cor, o pessoal parava. Aí quem tava com a bola tinha que falar uma cor. Aí, enquanto a pessoa não encostasse a mão nessa cor que ele falou, ele podia ir tacando, dando bolada até a pessoa encostar, entendeu? Aqui tinha esse de correr, pegar e botar a mão e a pessoa ficar parada. Tinha aqui no sul o nome, pelo menos na minha cidade, aqui na volta, eu nunca vi outro nome diferente, é Pega Paralítico. Ô, louco! Caraca, nossa! Ai, anos 80! Que é isso, mano? Não, mas tem uns nomes que não tem sentido nenhum, velho. Não sei, cara. Então, tinha um que também, por nome engraçado, nome lá que o pessoal falava, não sei como é que é nas outras áreas, era Mamãe na Rua Porrada, o nome. Caraca, Mamãe na Rua? Mãe da Rua. Mãe da Rua. Ficava um, né, no meio da rua e ficava uma galera na calçada. Entendeu? Aí ficava uma galera na calçada. O objetivo era você atravessar de uma calçada para outra da rua com um pé só, sem você colocar o pé no chão, o segundo pé no chão, e sem a outra pessoa te pegar. Uhum. Que aí se a outra pessoa te pegasse, você tinha que ir no poste mais próximo encostar e a pessoa ia te meter na porrada até você encostar no poste. É, aqui... Que brincadeira bonita, saudável, Que nem eu falei em um dessas temporadas, que aqui era o garrafão. A pessoa desenhava no chão tipo uma garrafa. Uhum. E aí quem fosse pegar ficava na boca da garrafa e os outros tinham que atravessar num pé só de um lado pro outro da garrafa, por dentro. Ah, eu pensei que eu pensei, quem ficava na boca da garrafa tinha que ir ralando. Dá uma ralada, né? Aí o que acontece? Se a pessoa fosse pega, tinha que correr pro ferrolho, que era onde era o save, né, no caso. Uhum. E aí os outros sentavam a porrada nas costas do cara. No caso aí, Bruno, era desenhado a garrafa? É, desenhado na terra, é. Ah, não, aqui a gente brincava de garrafão, mas era com garrafão mesmo, de plástico. E o que vocês faziam com garrafão? Uma ralada? Ficava um no garrafão, aí a galera corria, aí e aqui, tocava tipo o garrafão. Assim, aí pegava e tinha o bicudão no garrafão. Entendeu? Quem ficava no garrafão se ferrava, porque tipo, qualquer um podia chegar e chutar. Aí quem chutava, o que tava no garrafão, continuava no garrafão até pegar outro moleque. Isso que pegava. Entendi. Caraca, as brincadeiras dos anos 80 e 90 é muito violenta. Porra, cara. Não é à toa. Você falou. Por que será que só tinha menino, né? É, isso é verdade, né? Não, mas no meu tinha menina também. Caraca, essas daí é hardcore. Hoje em dia são lutadores de MMA. Assim. Ah, hoje a maioria morreu já. Caraca, porra! Oh, Fernando, pesadão, hein? Foi durante a picada que elas morreram. É, ela levou a garrafada. Ah, na... elas morreram na época. Ah, tá, daí tudo bem, justifica. Você falou do save point aí, né? Da brincadeira. Ferrolho. Então, não, mas o save point, dependendo da brincadeira, tinha nomes diferentes, né? O pega-pega, por exemplo, não sei onde vocês Isso. moravam, né? Aqui é mas ferrolho. Aqui a gente chamava de Pix. Nossa. Ah, aqui é o Pix. Se você encostasse, a galera ia brincar de pega-pega e falava, ó, o portão da casa do fulano é o Pix. Caraca. Então quem tivesse encostado no Pix não podia ser pego. Era tipo um save point assim mesmo. Olha, mas aqui é da onde vem era... esse... Aqui o Pix era de Pix-Conde. É, o Pix era de Pix-Conde. Cara, Pix-Conde, nome de brincadeira é que nem nome de golpe do Street Fighter lá na máquina de fliperama. É a mesma coisa. Cada um escutava uma coisa diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu, quando o Ryu ou quem dava Hadouken, eu escutava Dusen. O Shoryuken era Holyugen. Uhum. E o Refus eu nem lembro, era Tatatrug mesmo, não, ele não tinha nome. Trek-Trug. É, pô. Tatatrug, Cuscuz. Não, mas o. Mas o Tiger Robocop é universal, né? Ah, Tiger Robocop não é. É universal, né? Realmente. Marcelo frequentava fliperama, Marcelo? Não. Eu nunca joguei muito fliperama, não. Eu nunca fui de... Ah, meu Deus do céu. De jogar muito fliperama, porque eu era daquele cara que perdia a ficha, entendeu? Por que que a gente trouxe esse cara pro cast? Onde é que desliga lá o Skype? Onde é que desliga aí? Porra. Ó, eu tentei avisar isso pra vocês. Ainda bem que não é sobre videogame, cara. Senão... É. Se fosse sobre videogame, eu ia falar que eu não poderia participar a não ser que fosse sobre FIFA, porque é o único jogo que eu jogo. Caraca, não, tem que tirar mesmo. Porra. Caramba, eu desligava agora. Ah, não. Ainda se fosse o Eleven ainda, International Superstar Soccer, mas FIFA? Puta que pariu. Ah, não, mas eu joguei International Superstar Soccer e Win Eleven também, só que. Tá, e onde é que entra o FIFA? Agora. Ué, atualmente? É porque a. Não, porque tem... Atualmente eu quase não jogo, na verdade. Não tem tempo pra jogar com duas. Aqui, desculpa, cara. Desculpa. Eu trabalho, eu tinha esposa, mulher, filho, criança, carro, cachorro e jogo. Você desculpa. É. Pois é, mas aí eu sei. Criança eu de 3 também. Anos vem na tua volta aqui e diz assim, ah, eu quero fazer isso. Ah, vai fazer sozinho. Pode. Mas eu tenho podcast sobre paternidade, não sobre videogame. Ah, tá certo. Faz sentido. Se eu fosse de videogame, eu jogaria em vez de cuidar dos filhos. Tá certo, faz sentido. Pois é. Mas então tu não frequentava fliperama, então tu também não sabe os nomes dos golpes lá em outras línguas diferentes, né? Não, eu sei alguns, mas é só mais ou menos assim. Eu jogava, na verdade, eu cheguei a frequentar num tempo, quando não era mais a onda do fliperama, que era a onda das locadoras, né? Que você tinha lá o videogame e a galerinha ficava reunida jogando. Ah, mas isso aí é simultâneo. Aí, não foi. Aqui foi um pouco depois, assim. É, primeiro foi fliperama, realmente, depois fliperama, foi fliperama primeiro, depois surgiu as locadoras, mas aí depois, até o fim, as dois praticamente sumiram juntos, né? Isso. É, mas o fliperama ficou mais restrito a shoppings, né? Aí shopping é, era a galera exatamente, mais. Exatamente, depois ficou mais restrito reais a ficha. Pois é, aí não rola, velho. É, aí não rola. Aí foi pro shopping, virou cartão, acabou a magia. Pô, nem fala. Exatamente. Realmente, o interessante. Só jogava pra ficar colecionando aqueles ticketzinhos pra trocar 1.000 tickets por, sei lá, uma bala. É. Aquelas balas com anel, anel colado com durex. É. Maria mole com bala. É, uma dentadura de vampiro. Nossa. Ai, mas ok. E agora, Zupão, fala aí, Zupão, a brincadeira do... Primeiro, tu morava em casa ou apartamento? Morava em casa. Aí sim. Morava em casa e na frente de casa, do outro lado da rua, tinha um campão, assim, de terra, bem grandão, assim. Aí, então, sim. Cara, a gente brincava de tudo ali, velho. A gente, quem? Tu e o Pércio? É, ele fazia parte. Caralho, você lembrou dele, velho. Lógico, quem é que vai esquecer o Pércio, porra? Ele era vizinho, então ele tava sempre em qualquer brincadeira, assim, meu irmão também e tal. Então, tinha muito moleque na rua, então dava pra fazer dois timinhos de 5, 6 moleques e ainda tinha dois times de próximo ainda, cara. Tinha muito moleque na rua. Caraca, aí sim, olha só. O Zupão falou, cara, a gente brinca... do Percy, desculpa, fala... nos amigos, lá no cast dos amigos que o Zupão gravou, o Percy era o ídolo do Zupão, mas a avó do Percy que vendia geladinho, né, pra galera lá, tinha um comércio de geladinho. E na frente da casa da avó dele era um pontezinho, tinha uns banquinhos, uma árvore lá, sempre que a gente se cansava de brincadeira, de correr, assim, a gente sentava ali na árvore e ficava trocando ideia ali. Dando tapa na cabeça um do outro. Chupando geladinho. Essas brincadeiras saudáveis aí, né? Essas coisas. E. Flávio, e aí, Flávio? Morava em apartamento? Morava em casa? Assim. Morava na rua? Não, pode se dizer que é um apartamento, com aspas, porque era duas casas, uma em cima da outra, entendeu? Minha tia morava embaixo. Não, cara, lamento, isso não é um apartamento, não. Isso é um sobrado. Sim, apartamento 201. É um sobrado. Então, aí, na rua, o ponte que o Zupão falava... Peraí, Flávio, o sobrado combina contigo, né, cara? Estagiário, tá sempre sobrando. Eu fico no, na sobra, né? Puta que pariu, que benção! Tchau, galera, falou. Se o Spire tivesse aqui, ele estaria se revirando aqui, velho. Nossa, velho. Todos... Ele deve estar se revirando, mas na cama. Ai, cara. Mas o Spike tá aí, você não sabia não, Zupão? Eita! Olá a todos! Aí vamos embora. Ai, ai, ai. Cara, o point era lá na frente da minha casa, cara. Tinha uma árvore, o pessoal ficava lá. Mas assim, a gente era maluco, cara. A gente ia na rua do lado, a gente jogava bola, era uma calçada. Era íngreme, era descida, tinha um poste no meio, entendeu? E era na rua do lado, a gente jogava bola lá, cara. Perturbava a mulher direto, jogava bola dentro da casa da mulher direto. Caraca. Aí teve uma vez que a gente tava na nossa rua, né? E a mulher só prendendo a nossa bola, só prendendo. Aí teve uma vez que a gente tava lá sentado lá no meu portão, de repente veio um moleque da rua do lado, falou assim, a tia mandou entregar isso pra vocês. Aí virou uma sacola preta, todas as nossas bolas tudo rasgada. Caraca! Caraca, pode, cara. Isso é louco. Porra. Não, na hora, tinha a mãe de um amigo meu lá, na hora ela falou: o que que ela fez? Pera aí, toma aqui, deu 20 conto pro moleque comprar tudo de ovo pra tacar na casa dela de novo. A mãe falou: não, tu vai. Toma. Cara, Guerra Fria, né, cara? Guerra Fria. Não, mas não é Guerra Fria, não, cara. É guerra de bomba mesmo. granada na casa, né? Caraca, no dia seguinte apareceu gente que nunca jogou bola com a gente pra tacar ovo na casa da mulher. Caraca, tinha gente que nunca jogou bola lá. Não, o que vocês vão fazer? Vamos fazer maldade? Vamos tacar ovo na casa da dona Raquel. Não, me dá aqui. Me dá. Pegaram o ovo. Caraca, tacaram, acertaram a filha dela. Caraca. Ela dentro da sala da casa dela. Era só assim. Ai, mãe. É ovo. Cara, mas o molecada fazer essas coisas sem rancor nenhum, né, velho? Não, pô, e com aval de adulto ainda, velho? É, onde eu morava foi o mesmo esquema, só que é tipo, a mulher colocou um portão, ela colocou uma chapa de tipo de ferro, não sei como que fala. Uma chapa aí, ela. Toda bola caía lá, cara. Ela rasgava sem choro. Aí, mano, a molecada é. Cara, os moleques amassou o portão da mulher todinha na voadora, cara. Caraca, isso aí. Nossa, não. O pior é que depois todo mundo tomou uma surra, né? Porque a mulher foi na casa de cada um falar. Nossa, caraca, tá doido. Lá, por incrível que pareça, nunca mais a mulher prendeu bola, ainda deixava um dos nossos moleques abrir o portão e entrar na casa dela pra pegar. Não, pode pegar, entra aí, Frank, pode pegar. Por que será, né? Dessa aí também. É tipo o Japão depois das bombas atômicas, né, cara? Tá, não, não. Eu desisto. Pode entrar, pode pegar o que quiser. É, eu desisto, café, pode fazer o que quiser aí. Ela já tava dando até um suco, já passou um suquinho. Porra, esse tipo de coisa aí é o capeta atuando, velho. Isso é foda, cara. Mochila de criança, né, cara? Mas foi ideia de adulto. Então o capetinha tava no ombro da mãe do amigo nosso. É pra ver que é exatamente que nem o Marcelo falou, é a Guerra Fria, né? Sempre tem alguém pra bancar, né, cara? É. Cara, e mais toma, impressionante, basta ter um. Toda rua tem uma casa que a pessoa não goste que joga a bola na frente dela. E é óbvio que é sempre na frente desta casa que as crianças escolhem pra jogar. É o lugar mais legal pra jogar. É o lugar melhor, né? Jogar nas outras. É. Não tem, cara. Que não, risco que tem? Nenhum, então, não tem graça. E como eu tava falando, era íngreme, era descida e tinha um poste no meio. Entendeu? Era um quadradinho com um poste no meio e descida, e a gente só jogava a bola lá. Caraca, exatamente. Enfim, o legal de você jogar a bola assim na rua, na calçada, é que você usa a parede como tabela, né? Você quer driblar um cara, você dá um tapa na parede assim, pega a bola do outro lado, né? Dá hora, mas o pessoal lá era nojentão, cara. Legal é quando faz o gol, que é o portão da pessoa, o portão de ferro, dá uma bola. É, da hora você tem. Não, mas lá o pessoal era nojentão, cara. Tinha um poste, então muita gente fazia apoio no poste, botava a mão no poste, girava pra um lado pra enganar a marcação, sabe? Então tinha gente que no, antes de o jogo era o cuspia, juiz. Cuspia, no, só dava cuspidão, só coisona assim. Uma vez eu meti a mão. Só os catarrão no poste. Então, tá de aí eu usava, cara, direto o poste pra poder tentar enganar. Tem uma hora que eu fui segurar no poste, quase que ficou colado minha mão no poste. Eu fui, nunca mais. Que nojo, aí, cara. Nunca mais eu tentei driblar pelo poste. Nunca. Que nojo. Aprendeu aí, tá vendo? Mas vai lá, Marcelo, fala aí. Morava em casa, apartamento, foi aí as brincadeiras na rua. Pois é, não. Então, eu morava em casa. E igual eu tava falando, na frente da minha casa também tinha, na verdade a minha vizinha era essa a pessoa chata da rua. Então o que acontecia era que quando a gente ia jogar bola na rua era exatamente do lado da minha casa. E o gol, claro, era o portão dessa vizinha. É, e às vezes quando a gente jogava ranca, né? Porque ranca eu acho que era brincadeira mais jogada do que futebol em si. Meu, né? Deus do céu, em algum que momento é ranca, alguém tá rolando. Ranca é de. Ranca é mais ou menos assim. Você de repente tá jogando bola, tá discutindo, alguém joga a bola no chão e fala arranca. Que quer dizer que arranca. Aí que é, se você chutar a bola, quem pegar tem que, vai apanhando até chegar no pique. Caraca. Eu tava esperando alguma coisa. Eu tava esperando chegar a porrada, velho. É toda brincadeira da nossa época. É, toda brincadeira na nossa época tinha um espancamento de alguma coisa. Era desculpa graça, pra ter porradaria, cara. Adivinha quem é de nós todos aqui, quem era os que mais apanhavam. Boa, mano. Eu nem entrava nessa brincadeira de apanhar, porque era o prejuízo era certo, mano. Ah, continua, Marcelo, vai lá. Mas aí, então, que era assim, né? E aí, na verdade, assim, a gente jogava na frente da casa dessa senhora, vou falar senhora pra não falar o apelido que a gente falava dela. Eita, não, a gente quer saber, pô. Eu acho incorreto, então eu realmente. Tá, mas só pelo gol. Tá, mas em off, então, pra gente não passar curiosidade. Depois eu mato. Pode falar que o Bruno vai pipar. Oi? Ah, tá. Mas então a gente. Ele não vai falar esse mesmo. Portão era tipo um espanto. Não, mas é porque assim, não é muito pesado, mas eu acho meio ruim mesmo. Tá, na verdade, okay. A gente chamava ela. Que ela era Bruno. Ah, eu tava pensando. Sovaco cabeludo, a xereca preta, qualquer coisa assim, cara. Eu quero vir falar. Tomar banho. Ela era velha, assim, sei lá, só era uma pessoa que tinha vários cachorros. E era uma loucura, cara, que quando batia a bola no portão, ela tinha um canil. Então, assim, a bola batia no portão, esses cachorros não paravam de ganir e latir e uivar durante, assim, uns 15 minutos. Então, assim, eu até dou razão pra ela de ficar muito chateada, né, irritada, da gente jogar bola na frente da casa dela. Mas o problema é que a reação dela não era chegar pra gente com um bolo e falar assim, olha, se vocês jogarem bola pro lado de lá, eu vou dar um bolo pra vocês. Não, ela chegava gritando, batendo no portão e falando, gritando que era uma maluca. E é óbvio que a primeira oportunidade que tinha, a gente voltava e chutava a bola diretamente no portão, né? É. Então assim. E era tipo espanta-bolinho. Chutava a bola no portão, corria todo mundo escondido pra esperar o que ela ia gritar. É, isso aí é o capeta que tem no, dentro de cada criança atuando, velho. Eu falo, cara. Eu vou contar uma história daqui a pouco, vocês vão ver. Eita, pô, olha aí, olha aí. Porra. Então fala, Zubão, vai lá. Manda ver. Eu não sei se vocês faziam isso quando vocês eram moleque, cara, mas assim... Com certeza a noite não, a noite caía e o capeta atuava, né, velho? Eita, pô. A noite, quando tinha menos pessoas circulando na rua, é onde a gente aproveitava pra fazer isso aí. Sabe aquelas bombinhas... Não aquelas de festa junina mais fininha, umas que eram um pouquinho mais grossas, a gente chamava aquilo de morteiro. Tinha número 1, 2, 3, 4, de acordo com a grossura dele. Era uma bomba razoável, assim. Era rolicinho o negócio, era tão fininho, não. É, dava uma explosão razoável ali. Machucar. Se tivesse perto e aquilo estourasse, podia machucar feio, cara. Uhum. A gente pegava isso aí, dependendo do tamanho, eu usava uma ou duas dessa daí amarrada, assim. A gente pegava a pessoa mais chata da rua, assim, tipo a vizinha do nosso amigo aqui, ia na caixinha de correio dela, colocava uma ou duas bombinhas dessa aí na caixinha de correio. Mas, cara, imagina a molecada toda bonitinha, andando devagarzinho na rua, sem levantar suspeita, até chegar na frente da casa da pessoa. Aí você escora no muro, um ou dois fica na sua frente pra tampar a visão, aí o camarada pega, acende a bombinha... Suavemente coloca na caixinha do correio, cara. A hora que o cara coloca na caixinha do correio, é um pega pra capar, velho. Sai cada um pra um canto a milhão, assim, e fica só olhando a explosão, cara. Só olhando a chegar a mulher com a criança no colo. Então, mas você não tinha, assim, você nem passava isso pela cabeça, né, cara? Disso, você não pensava nessas coisas, né, cara? Eu falo, o capeta atuando. Chegava a mulher com a criança no colo, aí depois a criança crescia, então, assim, hoje a gente pensa nessas coisas. Aí depois voltava, né, o efeito borboleta, pra quem não pegou a referência. É, tem uma parada dessa no filme, pior que tem mesmo. Uhum. Mas, cara, é sorte que nunca aconteceu nada disso, só explodia as caixinhas de correio e nunca tinha ninguém perto nem nada assim, mas... Coitado dos boletos, mas, pessoas. Mas, né? Também, assim, imagina você andando na rua e aí, de repente, um bando de crianças sai correndo para todos os lados. Você não vai chegar perto de onde essas crianças saíram. Qualquer pessoa de bom senso não vai... Qualquer pessoa de bom senso corre junto. Exatamente. Que corria. Às vezes a gente fazia isso, aí tinha algum desavisado que tava passando perto da rua, via aquela molecada com medo, a pessoa parava, olhava assim e corria também. Mas é, cara, mas pode ver as pegadinhas do Silvio Santos. Tem uma que o cara dobra a esquina assim, dizendo, corre, corre, não sei o que, e os fulanos já saem correndo. Nem quer saber quem que é. Caraca. Não, mas a criança era muito retardada. Não, você vê que as crianças antigamente eram retardadas, que a gente pegava um bom brilho, acendia e saia rodando, cara. Sim, cara, meu irmão me ensinou isso. Tem coisa mais doida que isso. Mas fazia isso aí só na festa junina, cara. Legal. Eu fazia isso só na festa junina. Ué? Não, pior que pegava o bombril, rodava, se queimava todo, chegava em casa e tomava uma surra, né? Porque queimou o bombril da mãe. Ah, tinha esse problema. O negócio de pegadinha, cara, eu lembro que a gente também tinha um moleque que era foda. Sabe, São Cosme e Damião, né? Sim. Então, não. Aí juntava a galera pra pegar doce. São Cosme e Damião. O Tim Blue não sabe, não? Não. É, cara, dia acho que é 27 de setembro, não é isso? Tá, mas o que tem? Pegar doce? É tipo Halloween. O pessoal distribuía doce. Tinha umas casas que distribuía doce, passava carro na rua e as crianças saíam batendo de casa em casa. A gente ficava na rua lá de ossos, sem fazer porra nenhuma. O que o pessoal fazia? A gente fazia uma fila fake numa casa de uma pessoa que a gente não gosta. Esperava juntar mó galerão de criança de outra rua e falava, aqui vai dar doce. Quando formava uma fila. Maldito, velho. Aí saía. Caramba. Aí a pessoa falava, moça, o doce, moça, moça. Vou dar doce nada. É foda. Caraca. Caraca, a gente não valia nada, cara. Alguns ainda não valem ainda, ô Fábio, te dizer. Vale um real. Alguns ainda não mudou o valor, não vale tanto quanto antigamente. Um outro tópico aqui que eu quero levantar, brincadeiras criativas. Quero que vocês digam pra gente aí, pros ouvintes que estão ouvindo o Machine Cast pela primeira vez, ou alguém que não tenha ouvido os antigos, eu vou me abster de falar qualquer coisa assim mais diretamente, porque eu já participei desse cast, e por isso que o Edu, Neilson, Spider não estão aqui hoje, porque eles já gravaram sobre Brincadeira de Freitas, já falaram. Então, é só procurar os episódios anteriores e escutar que as brincadeiras estão lá. Mas aí eu queria que vocês me dissessem quais as brincadeiras mais criativas que vocês já viram brincar, ou brincaram também, enfim, daquela época. Marcelo, eu lembro que, eu não tenho certeza se tu escutou, foi num desses episódios, e aí depois tu comentou lá no teu cast, sobre a brincadeira das tampinhas, lembra? Ah, sim, nossa... E eu não conhecia, né, cara? Na verdade, eu não conhecia. Depois eu fui sabendo que minha esposa brincava. Olha aí, que absurdo. Olha aí. Eu não brincava com essa brincadeira das tampinhas, mas minha esposa brincava de fazer, tipo, uma pista, né? Fazer isso. Uma pista toda de como sendo um autódromo, né? Na verdade, é como se, como se fosse uma pista de aquele de motocross. Isso, fazia geralmente na terra, né? A gente usava uma enxada pra fazer. E aí tinha os lados. A gente puxava a enxada, obviamente a terra ia pros lados e aí no meio ficava lisinho, e aí ficava os morrinhos do lado, que era o que é como se fosse a linha. Como se fosse as zebras, né? Só que 100% da pista. É a elevaçãozinha. E aí a gente pegava, fazia uns buracos, fazia uns morrinhos. Fazia tipo uma pontezinha, qualquer coisa assim. E tu podia. E aí o que acontece? A gente ia dando petelecos na tampinha, três. Cada um podia dar três nas tampinhas de garrafa. Se as pessoas que forem, tipo o palestrinha que tá ouvindo, não é a tampinha de pet que tu tá. Que tu tá vendo, tu usa hoje o palestrinha. O palestrinha tem 14 anos, né? Ele só conhece tampa de pet. É a tampa, por exemplo, das garrafas de cerveja, se não for daquelas de girar, né? Mas é aquelas que tu abria com um abridor, de ferro. Enfim. E aí, a gente tinha que desentortar a tampinha, desentortar, né? Desentortar a tampinha. Pô, não é só pegar a tampinha, desentortar. Então, tu virava ela com a parte lisa pra baixo, os dentinhos pra cima, e ficava dando três petelecos a cada um, e quem chegasse primeiro ganhava, enfim, tinha as regras, tantas voltas, tanto isso. Cara, era uma brincadeira altamente criativa. E aonde eu morava era um sítio, era uma chácara, na verdade, então tinha um terreiro enorme, enorme, assim, grande, então tu fazia umas pistas, assim, fantásticas. Se tivesse naquela época, assim, tipo, celular pra filmar, bater, era muito divertido, cara. Era algo extremamente divertido e muito criativo. Muito criativo, muito legal. Não, parabéns. Tem vídeo. Quem quiser procurar, tem as pessoas fizeram, gravam. Que nem eu falei pra vocês, depende muito do local. Vocês dizem que todo mundo fica no celular e coisa e tal. Procurem na internet corrida de tampinha de garrafa, vocês vão ver. No YouTube tem. Pô, maneiro. Eu lembro que o meu irmão, o Tim Blue, ele fez tipo um upgrade, né? Ele derretia a giz de cera na parte de dentro da tampinha e fazia como se fosse equipe de Fórmula 1. Tipo, fazia duas vermelhas, duas brancas, duas... Olha só, que legal. Entendeu? Ele derretia, botava, entendeu? Entendi, era legal. Maneiro. Pô, mas aí já é mais sofisticado, né? É que teu irmão deve ser bem mais novo que eu, né? Então... Não, cara. Que idade tem teu irmão? Ele nasceu em 80. Não, tu não sabe a idade do teu irmão, porra. Tu só sabe onde não, ele 30, nasceu. Ele nasceu em 80, ele pode ter qualquer coisa. Não, vai fazer 39. Vai fazer 39, cara. Ah, então ele tem a mesma idade que eu, então. É isso aí. Faz beleza, 39, já é mais avançado. É que o Sudeste é um pouco mais, né, mais avançado, mais, como é que eu vou dizer assim, as novidades chegavam primeiro pelo Sudeste e se espalhando pro resto do Brasil. Aí o Sul demorou um pouquinho mais. Até então, cada um tinha sua tampinha, e é isso aí. E tampinha de garrafa era uma coisa assim, que gerava muitas brincadeiras, né? Eu lembro de uma brincadeira que eu sempre gostei muito, achava super legal, que era aquela brincadeira de gol. Não sei se vocês já fizeram, com três tampinhas, sim, e alguém ficava fazendo golzinho com dois dedos, né? Fazendo tipo um gol, e você... tinha que ir jogando, e sempre duas tampinhas, a terceira tinha que passar entre essas duas tampinhas pra você continuar jogando. Caraca, então, isso eu nunca brinquei se aproximando. Disso. Isso é legal pra caramba, Tim Blue. Nunca brinquei disso. Faz assim, ó, fecha suas mãos, seus punhos, fecha os dois assim, encosta os dois, como se fosse dar um soco assim, alguém, encosta os dois. Aí você levanta só o dedinho, isso era o gol, essa distância. Ah... Aí se você levantar o indicador de uma das mãos, é o goleiro. Então ele tem um curto espaço ali que ele consegue defender. Isso era o gol, cara. Caraca, que loucura. Era legal essa brincadeira. Legal, legal. Verdade. Aí tinha o capeta dentro da criança, que quando tava numa distância boa pra chutar pro gol, ao invés de ele dar uma tampinha pra tentar fazer o gol, não, ele colocava os dois indicadores dentro da tampinha, com o indicador de trás ele puxava e o da frente pra fazer pressão, assim. A hora que soltava, meu amigo, aquilo dava um tiro, aquela tampinha, mano. Se pegava na mão, machucava, velho. Caraca. Você mirava no nariz do colega, né? Porque o colega, se ele tava lá, né, fazendo o gol, ele estava com a cara muito perto da mão. Exato, é. Totalmente desprotegida. Exatamente. Você pode ir na apelação e mandar o peteleco forte pra bater no nariz do coleguinha. Só de sacanagem. Caraca. Fernando, fala aí, Fernando. Não, eu não tive nenhuma brincadeira mais elaborada, igual essa que você tá falando aí, não. Não, mas não é brincadeira, era só, era só retardada mesmo, não tinha brincadeira assim, não. Brincadeira retardada, saía na rua, fingia que era boneco de poço, sabe? Tá ligado? Porque ela sacudia. Não, não, tinha um, ó, eu vou contar uma absurda. O padrinho da minha irmã, ele tinha uma árvore que daquela planta de colorau. Colorau, você sabe o que é aquela... Não. Que é vermelho. Uhum. Não. Que é um tempero, uhum. Um tempero vermelho. E aí a gente fez, vamos falar, vamos brincar de morte. Olha a brincadeira. Brincar de aí morte, quem é que vai morrer aí? Eu morro hoje eu que morro. Vamos, não sei o quê. Aí pegava esse negócio, molhava, e parecia um vermelho de sangue, assim. Aí um dia, vamos brincar, vamos. Aí sujamos todo o rosto, o peito, tipo chave, sabe? Quando tava brincando com o Kiko. Caraca. Lá, que jogou um monte de molho. Uhum. Cara, nós quase matamos a vizinha, cara. Nós chegamos lá gritando a vizinha. Não, que fulano foi atropelado, não sei o que. Nossa, a vizinha chega. Episódio do Chaves, isso aí. Falei, nossa, não acredito, cara. Não, nós chamando a vizinha. Não, vamos lá, que não sei o quê, que. O meu primo chamava Claudir, né? Não, que o Claudir caiu no poço lá, que não sei o que, machucou. Nossa, na hora que ele levantou e falou que era brincadeira. Cara, mas a gente tomou uma surra, cara, de espada de São Jorge. Porra. E nunca mais. Caraca. Fez isso, cara. Acharam que vocês eram dragão, é? Mano, não sei, se você castou. Nossa, Bruno. Nem esperaram. Nem esperaram vocês crescer pra ver que vocês realmente viraram uns dragão. Nossa, pode ser, é verdade. Caraca. Deu certo. Ai, ai. Fábio, vai lá. Mais elaborada pode contar quando botaram uma mesa de ping-pong na rua? Fala aí, vamos ver. Então, um dos moleques tinha um pouquinho mais de dinheiro, então ele comprou uma mesa de ping-pong. Aham. Uhum. Só que eu acho que ele não tinha espaço na casa dele, ele botava na rua, cara. Tá, mas então, se ele não tinha espaço na casa e ele botava na rua, não durou uma noite, porque na outra com certeza já levaram embora. Não, em casa só entrava em pé, não dava pra montar. Ah, entendi. Entendeu? Dava pra jogar. Então, pra jogar. Então, caraca, juntava gente, aparecia gente que a gente nunca viu pra jogar ping-pong na rua. Aí eu lembro de um dia, e o negócio é o seguinte, ele não botava na porta dele não, era sempre na porta dos outros. Lógico. Aí a gente, que a gente era muito inteligente, o que a gente fez? A gente fez botou ela envezada pra rua. Sim. Em vez de botar a envezada pra calçada mesmo. Sim. Então um lado ficou com a parte pra rua. Aí eu tava jogando, aí deram uma cortada, eu tava jogando pra defender na parte da rua. Entendeu? Aí eu fui pegar a bola, que a bola foi pra rua, tava passando o caminhão do lixo. O caminhão do lixo parou entre a mesa e um pouquinho pra cima. Os caras estavam pegando o lixo e tacando dentro da caçamba. Quando eu fui pegar a bola, correr pra não ir pra cima do caminhão do lixo, eu passei direto. Peguei a bola, quando eu voltei, eu só senti eu caindo. Eu tomei uma sacolada de lixo na cabeça. Eu fiquei desnorteado. E o pessoal, ao invés de acolher, não. Com porra nenhuma, velho. Tá risada, velho. Uma coitada pra não ser levado junto, hein? Cara, eu tomei uma sacolada de lixo que eu passei correndo rápido por eles. Eles estavam pegando a sacola e tacando, assim, pra dentro da caçamba. Quando eu voltei, o maluco tacou, bateu na minha cabeça, assim, na lateral, assim, que eu só senti eu perdendo equilíbrio só. Eu juro que eu imaginei que ele iria falar que em algum momento ele tava andando e de repente sentiu alguém pegando ele, jogando. Cara, eu achei que ele ia dizer que pegaram a mesa de ping-pong e botaram no caminhão do lixo. Botaram no caminhão. Eu também pensei na mesa. Ah, que loucura, cara. Cheguei a pensar no pior. Bah, fui atropelado, não sei o quê, mas não morri. Não, pô. Eu pensei que ele ia falar assim, não, eu tava lá jogando, fui pegar a bolinha, quando vi o lixeiro, pegou a mesa, jogou dentro do caminhão. É, e eu pensei nisso, eu cheguei a pensar nisso, é, pô. Tomou uma sacada de lixo aí. É. Pô, seu lixo, pá! Pô, foi muito. Ainda tomei um esporro do lixeiro ainda. Caraca, olha aí. É lógico, pô, atrapalhando o trabalho do cara, teve que juntar todo o lixo. Ah, o cara ainda tem que ficar desviando de criança, velho, na rua. Ah, não, é. Na próxima vez eu levo você. Seu morro, seu lixo. Zupão, vai lá, Zupão. Oh, cara, ainda bem que eu acabei de lembrar de uma aqui. Vocês lembram das Olimpíadas do Faustão? Tinha uma Olimpíada que chamava Rodobaca. A gente repetiu isso daí no campo. Pera aí, Rodobaca, que é aquele destaque. É de babaca mesmo. Você pegava a gente fez isso, a gente usou um taco que a gente usava pra jogar taco lá, né? Sim. Você pegava o taco e você colocava ele no chão, assim, apoiava no chão em pé, né? Sim. Aí apoiava a testa nele e dava 10 voltas, assim, em torno dele mesmo, sabe? Lógico. Pra ficar tonto. Sim. Aí você levantava e a gente marcava um ponto, tem que acertar a trave, sei lá, o travessão, que era alta. Mas, cara... Acertar a trave com o quê? Com o taco? Pessoas... Ou com a cabeça? Não, com o taco. Ah, tá. E era duas pessoas, tipo, vai, duas pessoas iam brincar, iam disputar lá. Aí você colocava o taco e as duas pessoas começavam a girar. E o pessoal em volta contando quantas voltas, né? Tinha que dar 10 voltas. Ah, na quinta volta já tava vomitando já. Não, tinha gente que não aguentava mesmo, caía. Ah, mas a hora que levantava, você tinha que erguer o taco e ir correndo até a trave, que ficava numa distância, e tentar acertar o travessão. Lógico. Mas, cara, o que saía de merda nisso aí, velho? O meu irmão, uma vez, numa dessas aí, depois da décima girada, quando ele levantou o taco, cara, o taco pesou e caiu pra trás, bicho. Mas puta que pariu. Cara, rolava umas coisas muito engraçadas, velho. Muito engraçado. O cara tentava correr em linha reta, saía correndo pra lateral. Deve ser. Ai, o maluco vinha engatinhando, não tinha, não? Tinha, eu falei, cara, eu não conseguia levantar. Tentava levantar, ficava de 4, ficava de 3, assim, a outra mão não saía do chão. Porra, cara. Isso era legal, velho. Imagina. Mais uma brincadeira. Que eu gostava muito, eu gostava muito de assistir Tokusatsu, né? Assim, eu assistia esses desenhos japoneses e seriados japoneses todos. Uhum. E não tinha como, né, você assistir esse tipo de seriado e não brincar de lutinha de espada. E não sei se fosse vocês, eu tenho três categorias de espada que eu brincava quando eu era criança. A primeira é a categoria light, que era o jornal, a gente pegava o jornal, enrolava, quanto mais fininho, melhor, que ele ficava mais rígido. É, e aí dobrava e fazia uma espada. Você enrolava ele, uma folha maior e fazia uma espada. No início era uma espada, depois da brincadeira virava um chicote, né, pra você espancar o seu coleguinha. Caraca. O objetivo era assim, a segunda caçar alguém, né? É lógico, sempre em algum momento você tem que bater no colega. Não tem a graça. A intenção é brincar, mas a realidade é bater, né? Sabe, é que criança... Sabe quando você assiste Discovery Channel e aí mostra lá os filhotes dos animais e eles estão brincando de morder, de empurrar, de fazer... Sim. É isso, a gente é assim quando é criança. A gente quer brincar de morder, de empurrar, de bater. É mesmo tipo de brincadeira. Mesmo nível. A outra categoria, quando rolava, era antena de televisão. Antena de televisão também era uma boa espada. E, por último, a categoria mais forte, obviamente, que era cabo de vassoura. Então, cabo de vassoura. Quando chegava no nível do cabo de vassoura, você tinha que tomar muito cuidado com a sua mão, né? Que cabo de vassoura não tem guarda. Então, muitas vezes você tava brincando e de repente você toma uma porrada do cabo de vassoura do seu colega na mão. E aí você fica assim, vendo estrela durante uns 5 minutos, mas depois passa e você volta a brincar e zoar. Mas eu gostava mais da antena de TV, porque daí eu brincava que ela é espada justiceira. Exato, exato, era exatamente. Caraca, olha isso. É, fazia assim, thunder, aí ela esticava um pouquinho, fazia pro outro lado, thunder, aí ela esticava mais um pouquinho. Oh, é muito legal, várias tinha vezes. Tinha também, o Kamen Rider também tinha uma coisa assim, né, que ele pegava a espada, era o Kamen Rider ou era o Spielberg? Que pegava a espada, ou o Jaspion, desculpa, que pegava a espada e ia ali aparecendo. Era o Jaspion, a maioria dos Tokusatsu, dos Metal Hero tinha espada, né? O Kamen Rider pois é, não então, tinha. O Jaspion ele ia tirava tipo uma guarda só da espada e ele puxava assim e virava isso. A espada completa, também rolava com a antena de TV. Na verdade o Jaspion ele tinha espada e aí ele passava a mão pra ficar com laser, daí ela ficava brilhando. Isso, espada de laser. Ó, espada de laser, velho, né? Cara, muito legal, nossa senhora, olha só. Altas lembranças agora. E o mais legal era sair correndo, né, pela rua, pela sua casa, pelos espaços que você tinha, fingindo que você tava fazendo super mega movimentos de guerreiros. Quem nunca. Então você pulava no muro. Fez algum gesto de um tokusatsu pra. Pô, caramba, quem nunca formar. Era um tokusatsu então, hein, velho. Quem nunca tentou fazer o movimento das 13 estrelas lá que você fazia? Pô. Eu nunca tentei porque é muito ridículo. Eu preferia o Cólera Dragão. Não, o Cólera Dragão era muito mais legal assim, fazia que nem o Shiryu. Se vocês lembrar o terceiro ou quarto episódio, eu não lembro lá, do Sei lutando com o Shiryu, a terceira vez ou segunda vez que o Shiryu dá o Cólera Dragão é muito engraçado. Então ele faz assim, Cólera, e aí ele estica as duas mãos assim pra baixo, assim, sabe? Pá, e depois bota as mãos pra frente, assim, tipo Kung Fu. E aí eu imitava aquilo direto, cara. Só que eu já tinha 15 anos, já. Olá. Ai, ai, ai, caralho. Não, mas na época do Jasper eu tinha 9 anos, então... Porra, espada de um laser, como é o nome? Como é o nome do golpe do o golpe Inceptus lá do Kamen Rider, o golpe Louva-Deus, pô. Louva-Deus. É muito legal. Tinha o Jiraiya, né, da Espada Olímpica, que também... Espada Olímpica. Nossa, Jiraiya era... O Jiraiya demais. Me dava raiva porque ele nunca botava a espada bem no centro do rosto, assim, e eu tenho toque. Eu pensei, né, que dava raiva que ele nunca ganhou uma medalha de ouro, porra, usa a Espada Olímpica. Caraca. Puta merda, meu, tá feia a coisa aqui, velho. Caraca, meu... Cara, você sabe que o que eu mais lembro do Jiraiya, tem um episódio que eu lembro, que era o Manabu, né? Sim. Manabu era o pentelho, era o irmão pentelho do Jiraiya. E eu lembro quando ele roubou a espada olímpica e ele perdeu a espada olímpica. Roubaram dele, é. E aí ele queria se matar, né? Fazer aquele suicídio ritual, né? Uhum. E aí ele tava lá todo preparado, e de repente ele. Todo mundo tipo assim, ah, vai, se mata aí, menino. Se você quiser se matar, você se mata. Caraca, não, gente, não é, né? Aí ele começa a chorar, ele simplesmente começa a chorar e fala, ah, gritem, me xinguem, gritem comigo. Isso, pô, eu lembro isso aí, assim. Eu lembro. Pensa, cara, como que deixa o menino quase se matar no desenho, velho? Um negócio pra criança. Pô. Então tá, brincadeiras, assim, em turma. Né? Você já fala de pega-pega, futebol, essas coisas assim. Mas aquelas que não dá pra brincar de dupla, sozinho, com o irmão ou com um amiguinho só. Aqueles que tem que reunir a galera, assim. Acho que o mais clássico é jogar bola. Tranquilo, uhum. Né? Porque tem que juntar no mínimo 4. Porque aqui a gente jogava, se tivesse 4 cabeças já tava bom. Fazia um gol, 2 pra cada lado, a goleirinha e é isso aí. Tranquilo. Fora isso, alguém lembra? Pode falar aí, livre mesmo. Alguém lembra de alguma brincadeira desse tipo, assim? Que precisava de uma galera? É, vale campeonato de futebol de botão? Vai, pô, campeonato de botão, cara. É, gostaria de ter jogado um campeonato de botão. Eu tenho uns ainda, hein? Olha aí. Era o dia certo, era sábado de manhã, era todo sábado de manhã tinha um campeonatinho, mas sempre acabava em virada de mesa peraí, desculpa, peraí. Tem algo muito errado aí. Sábado de manhã? Isso tá louco que eu ia sair sábado de manhã e não ia ver Dragon Ball, Street Fighter, Guerreiras Mágicas de Rear Fly. Tá doido? Quem é que faria uma loucura dessa? Era 11h30, meio dia, um pouquinho antes do almoço, aí parava pro almoço e voltava depois do almoço. Ah, bom. Entendeu? E sempre acabava. E sempre acabava com porradaria, virada de mesa, rasgando tabela. É muito diferente do futebol de uns anos aí, né, velho? Botão sumiso, que mais tem, né, velho? Não, aí os botão é. É, os botão você usava como shuriken, né? Jogavam na cara do outro. É, velho. Sumia. Caraca. Botão, mal. Teve uma vez que o campeonato acabou com um pote de botão do cara voando no teto da telhado da vizinha. Caraca, nossa. É. Eu joguei. Cara, você lembra quando inventaram aquele futebol que eles falaram que é tipo. Ficou alardeado como se fosse a evolução do futebol de botão, que era aquele futebol Gulliver. Clube Gulliver. Que tinha os bonequinhos que davam. Era muito legal isso aí, cara. Sim, o Felipe nunca tinha, não. Também não. É que, tipo, o Perso tinha um desse aí, a gente jogava. O Perso tinha, aí sim. Aí, ó. Era legal. O Felipe Zu tinha o Marcelo. Tinha um colega no podcast que tinha esse daí, o Futebol Clube Gulliver, tinha o Forte Apache, tinha toda essa porra, Castelo de Grayskull. É isso, era o rico da rua. Eu pegava o boneco de herói, o meu amigo pegava os bonecos de herói dele, a gente fazia um campo, aí ficava, botava a perna do boneco assim na bola, naquelas footgood da Coca-Cola. Sim. Aí dava um peteleco atrás do pé da perna do cara pra poder fazer o chute. Porque não tem como era tipo super campeão. É, exatamente. Ah, mas aqui a gente jogava futebol de prego. Nossa, porra, quem nunca? Aí foi a maior decepção da minha vida. Como assim, cara? Como assim? Ah, eu cheguei, um dia chegou em casa, foi meu irmão. Não, comprei um brinquedo pra você, super legal, não sei o que. Era uma tábua com um monte de prego, pegava uma moeda e ficava um jogando pro outro. Porra, que brinquedo mais besta é esse, cara? Não é besta, não, cara. Não, cara, porra. Junta a galera e sempre termina em porrada pra tu ver se não é besta. Quando você tem que... É legal mesmo que saiu um presente dele. Não, isso aí não foi legal, não. Foi sim, cara. Pô, show de bola. Boa. Pô, isso aí a gente jogava lá no Senai, ô, Blue. Na hora do almoço, podia pegar emprestado lá. A gente chamava isso de dedobol, né? Não sei como é que se chamava. Caraca, dedobol. Aí tinha uma bolinha de metal, uma esferinha de metal, e você tentava fazer o gol. Não sei se você tinha um ou dois chutes lá. Cara, a regra varia. Depende. Às vezes era um, às vezes era dois. Depende da regra. Mas era legal isso aí, cara. Era da hora. Aqui a gente tá falando de peteleco. Peteleco, futebol, né? Futebol de prego, qualquer coisa. É. Porra, as pessoas gostam de criar uns nomes bem loucos, né? É. Peteleco é por causa do movimento do dedo, né? Dá um peteleco, né? É, porra. E brincadeira com bolas. Tipo, bola de tênis, assim, ninguém não jogava tênis, mas todo mundo tinha uma bola de tênis pra jogar, brincar de alguma coisa, ou de queimada. Uhum. Aqui a gente brincava de sela. O taco acho que é o mais clássico aí, né? O taco é mais clássico, mas o que vocês usavam como base pra bater, pra derrubar? Aqui a gente usava lata de azeite. Lata de azeite, de óleo, garrafa de 2 litros, garrafa pet de 2 litros. Não, peraí. Vocês são Nutella. Nutella, cara. Garrafa pet? Na década de 80, tinha umas garrafas PET antigas que tinha uma base preta, assim, as primeiras PET, aquela grandona. Não, isso não tinha aqui, desculpa. Aqui, não, garrafa, tinha, era tudo vidro. Não, tinha PET, sim. Aqui não. Tinha, Blu. Aqui não tinha, aqui não tinha. Botava um pouquinho de areia, porque senão o vento, não, mas, o nossa, vento derrubava. Areia ou água, um pouquinho. Vocês são muito Nutellinha, hein? E aqui a gente chama de bente altas. Eu não sei se é o mesmo esquema, né? Eu nunca joguei com esse nome taco, joguei com bente altas. E era três. Ai, diferentão. É quase três pedacinhos de madeira que fazia uma casinha. Ah, você sim. Tinha que derrubar a casinha do outro. É o mesmo esquema. Esse daí é como se fosse um profissional. Tem um jogo parecido com esse que se jogava, cricket. Né? Cricket é aquele do cavalo, não é? Do cavalo é polo. Apolo, acho que é cricket. Deve ser cricket. O que a gente joga na rua, joga, quem joga hoje, enfim, é uma versão disso daí. É bem legal o esporte, eu gostei, cara. É cricket mesmo. Mas parece muito mais fácil, porque os troços de derrubar é grandão. Não. É grandão, né, não é? É uns três pauzão grandão atrás. É, três traves grandes, parece. Não, acertar na lata de azeite, quem acertava a lata de azeite de uma vez só era Deus. E tinha aquela parada também, tipo, por exemplo, se você conseguir rebater ela pro alto e o outro cara pegar, entrega os tacos. Entrega o taco. Se isso fosse pra trás, era uma pra trás. Ah, essa, nossa, esse de uma pra trás, licença pra dois, essas coisas, eu detestava isso. Nossa, cara. Licença pra dois, caralho, nossa, que terror, mano. Puta dois, nossa, eu detestava essas porra, cara, eu detestava essas porra. Porque eu ficava de boca aberta ali, errei ou acertei, sei lá o que, ficava com o taco levantado e o cara lá derrubava a latinha. Ah, é, não podia tirar o taco, pô, pode crer. Que bosta, cara, isso aí é uma bosta. Tinha raiva. Foi um dos jogos que eu mais joguei até hoje, cara. Mas você falou de brincadeira de bola, Timbu, eu acho legal, assim, uma brincadeira que era a única, eu não entendo ainda porquê, né, era a única brincadeira que realmente meninos e meninas na nossa época podiam jogar, que era queimada, né, que assim, a gente não questionava, né, o fato de meninos e meninas jogarem juntos queimada, né, e queimada era aquela, só de galera mesmo, e eu achava super bacana, cara, eu gostava muito de jogar queimada. Aqui não tinha queimada, a gente tinha uma variação que era chamado Sela, mas não sei se é uma variação. Sela? Não sei, na verdade, eu não sei nem se é o mesmo, dá pra chamar que é uma variação, eu acho que é um jogo totalmente à parte. Como é que funcionava? Não, Sela aqui era diferente, era aquele de pular a pessoa. É, o Mãe da Mula. Isso aí eles falaram no outro cast que eu mencionei, esse jogo da Sela, mas é pula que a Sela é de preso mesmo, não é esse de pular a pessoa. É... fazia um, tipo um, botava assim, uns tijolinhos que faziam um trajeto dentro dos tijolos e dentro desse trajeto faziam alguns furos, uns buracos no chão, no caso, furo não, um buraco no chão com o mesmo número de pessoas que tá jogando, tipo, se tem quatro pessoas, faz quatro buracos ali naquele cercadinho de tijolo e aí uma pessoa é escolhida para jogar a bola e aí a bola que cai no buraquinho de acordo com a pessoa, tipo, meu terceiro buraco, aí joga a bola, cai no meu buraco. Eu tenho que correr, pegar a bola e tentar acertar os outros. Ah, tá. Se eu acertar a pessoa, aquela pessoa vai pra cela. O que que é a cela? Encosta na parede com os braços abertos e leva a bolada nas costas. Caraca. Aí ferrou, hein, velho? A bola cai no meu buraco. Bola no buraco, bola na costa. A bola cai no teu buraco, aí eu corro com a bola no buraco, aí tira a bola do buraco. Ai, era um joguinho bem, bem saudável. Aqui tinha o queimada na minha área, ou era feminino ou era misto. Os meninos nunca juntavam pra jogar queimada. É machismo. Não, mas era. Foi o pessoal falava que era jogo de menina, é. Tinha também o... menina, mas jogava, né? Cara, podia rolar o misto. Agora eu lembrei, tinha um joguinho no PlayStation chamado Dodgerball. Dodgeball, exatamente. Queimada é muito parecido com Dodgeball. Nossa, sentido, eu adorava jogar esse joguinho, que elas davam um especial muito louco, tá ligado? Você tava na cara, assim, pá, boneca. Tem um filme, né, do Dodgeball também. Ah, muito legal, cara, muito legal. Dodgeball é na quadra. Aí são duas equipes, né? A equipe que ataca, a equipe que defende. No caso, quem tá com a bola ataca, no óbvio, é óbvio, né? Mas uma equipe de cada lado. Por exemplo, tem três pessoas de um lado, três pessoas do outro lado da quadra. Só que em volta da quadra tem o outro time, né? No caso do meu lado da quadra, tem pessoas daquele time que tá na minha frente. E lá do outro lado, pessoas do meu time. Então, era mais ou menos isso daí. Era muito louco o joguinho, cara. É sensacional. Adorava. No que a gente jogava, tinha aquela questão assim: você tinha os dois times e um de cada time ia pro cruza, sempre no início. Que era assim: o cara que ficava do outro lado. Porque você tinha que ficar jogando a bola pra tentar acertar a equipe adversária. Exato. Se não acertasse, ela ia lá pra linha de fundo, né? Imagina uma quadra de futebol, ela ia pra linha de fundo, tinha que ter alguém lá pra pegar a bola. Sim. Uhum. E esse cara que tava lá pra pegar a bola era o cruza. Então ele ficava lá no início. Se cada vez que alguém era queimado, ele ia pra essa área. Então, a pessoa ser queimada é legal porque essa regra, porque ela não saía do jogo. Aham. Uhum. Né? Ela continuava podendo jogar, mas ela ficava lá, ela mudava a função desse outro lado. Até que sobrava, assim, geralmente, um só de um time. E aí, basicamente, o que ele fazia era ficar correndo desesperadamente, porque todo mundo, né, ficava tentando. Muita gente pra pegar a bola, é. Bola, exatamente, é muita gente pra pegar a bola do outro lado. Ficava, ainda, às vezes tinha mais gente no time. E aí, quando esse último era queimado, o outro time vencia. Lógico. É, e seu dado de pau. Muito bom, joguinho. Ah. E cortada. Vocês jogavam cortada? É, o nome do, que era cinco cortes. Era, tinha que tocar quatro vezes na quinta. Não. Isso, na quinta você levantava o nome aqui era cortar. O nome aqui era fixo, era cortada. Aí se dizia, cinco corta, três corta. E aí é isso. Mas o nome era cortada. Aí cortada, era vôlei, né? Uma bola de vôlei. Levantava uma, levantava duas, aí se fosse três, no terceiro tu dava cortada. Quem era acertado pela bola ia pro meio da roda. Ah, é verdade, isso aí. E aí fazia de novo, aí tu podia escolher, ou tu corta em quem ainda tá levantando a bola, ou tu corta em quem tá abaixado. Se tu acertar quem tá em pé, vai pro meio, se tu acertar quem tá abaixado, sai e volta pra roda. Era isso. Aqui a pessoa saía da brincadeira. Geralmente acabava com alguma menina chorando, porque sempre levava uma bolada na cara. brincadeira sadia a gente vê por aqui. Saía da brincadeira quem era cortado e não podia cortar o levantador, o cara que fazia a preparada. Exatamente. Mas é uma brincadeira bem saudável, não sempre. É, aqui a gente tinha o nome de corta e o número, né? Então você tinha corta 3, corta 5 ou corta 7. Uhum. Então você tinha até... Corta 7 era só quando você tinha a galera que tinha mais habilidade, né? Porque geralmente não chega no 5. E esses que erram o passe ou não conseguem levantar, eles vão pro centro. Era assim aqui, em casa. Que eu me lembro. Talvez. Cara, um dia o moleque... Saiu um moleque pra ir em outra rua, sei lá, fazer alguma coisa, pagar uma conta, e voltaram eles com aquelas tonquinhas, aqueles triciclozinhos de plástico de criança. Caraca, sim, sei qual é que é, da bundinha, aquela tão redondinha atrás. Então, aí o pessoal cismou, a nossa rua, a rua onde eu morava, ela é descida, é íngreme. Então a gente pegava, empurrava o maluco, e o maluco tinha que descer de tonquinha até o final da rua. Então, aí, porra, teve uma vez... Que o maluco foi. Ele tava todo pomposo. Tava todo pomposo, fazendo zigue-zague com a tonquinha. A roda saiu, aí ficou só o ferro arrastou no asfalto, saiu faísca. Ele voou num monte de terra, daquelas de construção, assim, ele foi voar na terra. Ele teve que pular da tonquinha. E o negócio saiu no maior faíscão. Aí eu sempre tive cagaço de... Vou contar a derrota minha. Eu sempre tive cagaço de descer isso. Ainda mais quando eu vi a roda saindo. E o pessoal, bora, Flávio. Falei, não, vambora, Flávio. Não. Aí tem um dia que eu decidi descer. Aí lá na rua tava pintada pra Copa do Mundo. Aí tinha um desenho do Ronaldo. Ah, 94 isso? Ah, não, 98. 98. Certo. 98. Do Ronaldo, 98. Aí tava desenhado o Ronaldo. É, isso aí mesmo. Tava desenhado o Ronaldo numa área assim lá da descida. Caraca, e eu saí. Não, tipo, era logo no começo, assim, tu passava um pouquinho e já chegava no Ronaldo. Caraca, eu fui descer, tomei coragem. Quando fui descer, andei esse pouquinho de tempo, a roda saiu, eu voei pra frente, eu dei um beijão na boca do Ronaldo. Eu dei um beijão no Ronaldo. Eu fui de cara assim, ó, certinho. Lá no Ronaldo. Nunca mais. Falei, o pessoal, bora, só colocar a roda aí. Não vou, tô tranquilo. Caraca, cara, essa porra é pequenininha, velho. Isso aí é pequeno. Os caras é grande. Qual a chance de dar certo qualquer coisa dessa, velho? Cara, ainda descendo uma ladeira, mano. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou cortar todas as histórias do Flávio e aí, em vez de deixar ele no programa de brincadeiras de criança, eu vou botar na desgraça de criança. Eu só vou botar assim, não, uma vez eu beijei a boca do Ronaldo. Pronto, tá bom. E eu vou cortar esse trecho e vou botar... Complicado, né, bicho? O Ronaldo ele já tem histórico, né? O Ronaldo já tem histórico. Exato. Eu vou cortar só esse trechinho e botar no grupo, vocês verem. Não, e o pior que é... o pior, cara, se você olhar, o Ronaldo, ele é de Bento Ribeiro, que é o bairro onde que eu morei. Ih, rapaz. Já era um amor antigo, então. Já era amor antigo. Até que enfim, xará. Pera, ova, maçã ou salada mista? Salada mista! Certo! Certo, pessoal, então vamos chegando ao final aqui, falamos de várias brincadeiras, obviamente a gente provavelmente esquecemos várias brincadeiras aí, né, que vai desligar o Skype aqui, a gravação, e a pessoa, puta, eu esqueci tal coisa que eu brincava, mas agora já é tarde, né? Então vamos nos encaminhando aqui para as despedidas e as considerações finais. Flávio! Pô, cara, foi muito bom lembrar. Ainda ficou muita derrota ainda. Então se tiver um desgraça de criança, pode me chamar que eu não tenho coisa pra contar ainda. E outra coisa, e o Flávio não deixou isso na infância. Até hoje, principalmente com veículos automotivos. Porra, não lembra não, cara, pelo amor de Deus. Eita, não, que isso, sim. Lembra não? Não lembra não, cara. Vida mesmo. É. Tchau, galera, valeu. Fernando. Então, valeu, galera, aí pelo cast aí de brincadeiras aí, boas lembranças. E se tiver o cast de desgraça, tamo junto, Flávio. Olha aí. Zupão, cara, muito obrigado por ter voltado aí pra gravar com a gente. Finalmente consigo gravar esse episódio aí que já tava finalmente, dando uns nervos já, né, cara? Pô, há tanto tempo, já 3 anos tentando gravar e não conseguiu. E conseguiu hoje, com muito esforço também da galera aqui, que vai te xingar pra cacete quando for comer e a janta estiver fria. Pô, galera, desculpa aí, hein, velho. Desculpa aí, todo mundo vai comer comida fria aí. Sem falar uns vão dormir no sofá, né, cara, pô... também. Vai dormir pra fora, vai dormir no sofá hoje, todo mundo aí de castigo. Foi um prazer te receber de novo e fica aí agora o espaço pra te dar o teu recadinho. Ah, então, eu que agradeço pelo convite novamente aí, tô trabalhando pra caramba, então tá meio difícil conciliar as coisas. Isso que trocou de trabalho, né, porra? Pois é, não tem 2 meses que eu troquei de trabalho e já tá foda, cara. Eu troquei porque aquele trabalho tava foda, esse aqui tá pior, velho. Mas é bom, trabalhar é bom. É, eu agradeço pelo convite, vou tentar ser mais ativo, participar mais aí, vamos ver se eu consigo, né, cara? Se os vampiros saem do meu pescoço aqui. Olha, se depender da força de vontade e as energias positivas que o Flávio te mandar... É a última gravação que vai aparecer aí. Ô, louco, velho. Ah, eu não ia nem falar, mas já que o Bru falou... Os caras dizendo maldição aí, velho. Que isso, mano? Ah, não, mano. Tô tão cagado que eu não posso nem fazer macumba se não volta pra mim, cara. Nossa. Flávio tá igual aquela bruxa do Jaspion lá, só no Berebegan Catabana lá. A Kyuza, acho. Eu não lembro o nome dela. Acho que é Kyuza. Kyuza. Pois é isso, agradeço pra caramba a participação, espero voltar mais vezes. E é isso aí, galera, brinquem, porque segundo um amigo nosso aí, vamos ver quem vai pegar a referência aí, cicatrizes são verdadeiras medalhas. É isso. Caraca. Aí, abraço pra galera, valeu. Abraço. Valeu. Marcelo, cara, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aí, tá passando menos tempo com as crianças pra poder gravar com a gente aí. Espero que tenha se divertido e espero que possa voltar outras vezes aí pra falar de algo que tu goste, que não é videogame, com certeza, porque não joga, né? E então aí fica agora aí o espaço pra te fazer aquele jabazinho maroto lá pro pessoal que quiser conhecer o teu podcast. Pô, eu primeiro agradeço pra caramba, cara. Foi bem divertido gravar com vocês aí, falar de brincadeira de criança, né? Que... Hoje, né, sendo pai, a gente volta a poder brincar algumas coisas, então a gente pode... Eu não posso fazer as brincadeiras da nossa época, porque, assim, né, eu respeito muito minha filha, então eu não posso ficar batendo na minha filha, então não vai rolar isso aqui, não. Não, hoje você vai preso, né? Mas... É, exatamente, né? Com razão, eu digo. Eu iria preso com muita justiça. Não é? E também não pode xingar as velhinhas com animais também na rua. Ah, isso, não posso, não posso. Não pode tacar ovo na casa de ninguém. É. Não pode. Nem explodir a caixa de correio de ninguém também. Né? Nem atrapalhar os gari também. Pois é. Obrigado por ter me convidado, por estar aqui. Né? Precisando, né? Se quiser... chamar para outros assuntos que não seja videogame, estamos aí. Assuntos nostálgicos que não seja videogame, pode me chamar. E, quem quiser conhecer, né, eu faço um podcast com o Rodrigo, que é sobre paternidade, né, a gente fala sobre esses desafios de ser pai. E, na verdade, assim, quem da galera aqui que escuta o Machine, a gente tem episódios que são especificamente sobre brincadeiras pra fazer com as crianças, e muitas vezes a gente relembra das nossas brincadeiras, que são os episódios chamados Hora do Recreio. Então, se a galera quiser ir lá e procurar por Hora do Recreio, né, esses episódios, né, que são o Hora do Recreio, a gente vai falar sobre as nossas brincadeiras, sobre o que a gente brinca com as crianças, sobre sugestões de brincadeiras criativas, né, e muita coisa nesse sentido. Então, acho que quem escutou esse cast e quiser começar a escutar e para conhecer a gente, eu sugiro esses aí. E no mais é isso. Obrigado novamente, né, e um abraço aí pros ouvintes. Alguma dessas brincadeiras lá envolve prego, boladas... Porrada. É. Não, as brincadeiras de porrada a gente tirou todas, né? Então, na verdade, como Poxa. Sugestões. A não ser que sejam entre poucas. As crianças, óbvio, né? Ou não? Não, nem. Também não. Crianças, achei que ia ter, não, assim, tipo rinha de galo, assim, tá ligado? A gente botava as crianças pra brigar, aí ficava só assistindo. É, pô, achei que era algo do tipo assim, pô. Sacanagem isso aí. Ah, sem graça. A juventude de hoje é muito sem graça, cara. Antigamente era legal. O cara perdia o dente. De Nutella, né, velho? Dente de leite não caía, se arrancava, pô. Hoje em dia não, hoje em dia. Joelhada na boca, né? É, pô. Nossa, cicatriz de pular o muro, essas coisas, ninguém tem mais. Hoje é cicatriz no dedo de tanto touch no celular, né? Pô. Porra. Mas você falou, a gente termina o cast e começa a lembrar das coisas. Pô, devia ter falado. É, aí, ó. É. Te veio uma história agora, você falando de não sei o que, você falou briga. Nossa, me veio uma história. Certo, pessoal, então vamos terminando por aqui. Fica pra próxima, né? Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e. Será, Spider, será que alguém brincava com uma pessoa tão antissocial que nem tu, Spider? Olá a todos, eu brincava era de pique sumiço, era pra sumir mesmo. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, máquinas de todo fluxo temporal! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E para deixar esse cast, essa leitura um pouquinho mais 3D, Fernando 3D! Fala, galera! Bora aí, por incrível que pareça, gravar um e-mail. E também acompanhando a gente, o Tim Blue! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Fala aí, Edu. Fala, Fernando. E aí? Fala! E cara, temos e-mails pra lermos aqui hoje. Vou começar a leitura aqui com um e-mail que eu não me lembro de ter lido e-mails desse ouvinte nosso ainda. Já, parece... já lemos. Sim. Já? Ah, então, beleza. Então não é um e-mail novo. Ele manda aqui, o título do e-mail dele é Santos, as fases mais difíceis dos games. Não, Santos é o nome dele. Ah, o Santos é o nome dele, perdão. Então, o e-mail dele aqui é as fases mais difíceis do mais difíceis dos games, que foi enviado aí pelo Sanderson Barros, que é o Santos lá da Urbanista, que diz o seguinte: fala, seus bando de doido. Enviando um e-mail aqui para marcar presença e que fiquei muito contente com o tema e principalmente com os jogos citados. Primeiro, Battletoads e a maldita fase da motosserra. Na minha infância, eu joguei a versão de Super NES, o Battletoads em Battlemaniacs, e essa fase me deixou muito puto. Depois de penar na fase da motinha e ter a precisão de um cirurgião na fase das cobras, perdia todas as minhas vidas e continuo logo no início da fase, pois não entendi a mecânica de controle e morri em 2 segundos. Fase do caralho. Alex Kidd em Hi-Tech World é um jogo lixo que foge muito dos tradicionais jogos de plataforma. No começo, achei que era um adventure comum, e jogando a versão traduzida, até que deu para decifrar alguns enigmas, mas não tive paciência para completar a primeira fase. Crash do Play 1 foi bola fora. A fase é difícil, ok, mas nem tanto, dá pra passar. Não, cara, dá pra passar, mas foi a fase que me agarrou. Quem não? Né? Só o Edu. Só o Edu, é, eu tô lá agarrado até hoje, velho, até hoje tá lá agarrado ainda. Nossa, eu, até na leitura de e-mail o Edu não se deu conta ainda. Como que tu tá agarrado até hoje se a gente tá falando dos jogos antigos, não é do remaster novo? Então, porque eu comentei que no remaster eu garrei nela de novo. Sim, mas ninguém liga pro remaster, que vale aos antigos, porra. E então, eu falei no cast que tu ficou falando do remaster, tu disse que não. E olha aí, de novo, agora na leitura de vez tá falando do remaster. É, porque foi a única fase no Play 1 que eu não peguei o troféu de... O troféu não, o diamante e o negocinho, porque eu não quis repetir a fase. Eu dropei o remaster bonito. Mas continuando aqui, ó. Shinobi do Master System. Não joguei tanto pra chegar tão longe assim. Jogo paião. A gente pode parar de ler por aqui então, né? Vamos dar sequência aqui. Fernando! Olha, que sacrilégio, rapaz. Não é? Eu respeito as pessoas honestas, é isso aí. É, né? Ah, não, não, beleza. Deixa ser, Team Blue. Na hora que... Vai ter troco. Agora a escolha do Timbum. Foi um tiro certeiro na minha infância. Olha aí que delícia. Passei pela mesma frustração dessa fase da navinha maldita. Chegava lá com um sufoco do nada, quase sem vida, e aquele controle bosta te fazia perder tudo. Pô, dava muita raiva. Quando ouvi a musiquinha, meu corpo arrepiou todo. Só pra citar algumas fases que ficaram de fora. Top Gear, fase das uvas. Spider-Man 2, Enter Electro, a fase do avião no aeroporto. Jack Chan, Stuntmaster, fase do metrô. E Pepsi Man, fase da fábrica. Cara, essa fase da fábrica é o demônio em pessoa. Né, cara? E o Edu deve detestar muito mais Pepsi Man, se caso jogou uma vez na vida, por causa que é muito parecido com essa fase do Crash. Nossa, velho, eu vou te ser honesto que eu acho que eu nem cheguei nessa fase, não. Não, mas o jogo todo é nessa perspectiva, entendeu? Da fase da ponte. É, ele, tu tá ligado que o Crash vai tipo, ele vai de costas pra gente correndo em frente, né? Sim, sim, sim. E o Pepsi Man é praticamente a mesma coisa. E as fases mais difíceis é as que é o contrário, que tu corre em direção pra tela. Pra tela. Ah, pode crer. Essa aí realmente eu não cheguei a ver. Porque eu joguei pouco, né, velho, esse jogo. Ele era um jogo... Mas ele me lembra mais esses joguinhos mobile, que é... Como é que chama? Run alguma coisa? Que você fica só correndo pra frente automático, assim, mudando a tela e tal. Tipo o Sonic e tal. Eu esqueci o nome desse joguinho aí. Mas tem um joguinho mobile que é nesse estilo aí do Pepsi Man agora, um gênero. E ele continua aqui. E só um detalhe com relação ao jogo Karateka nessa parte da porta. O truque é bem simples. Se aproxime da porta, bem perto, dê um chute. A porta vai se fechar e depois vai abrir e aí você passa correndo para a próxima tela. Olha, cara, aí, cara, olha só. Será que não tem o risco de você morrer se a porta fechar no meio do seu chute, não? Acho que não. Olha só que delícia, cara. É bom saber, hein? Agora não sim. Passei daí até hoje. É, não passei até hoje. Agora sim. Agora finalmente eu agora passar. Vai. Rapaz, vou até ligar meu 10 aqui pra jogar essa bola. Ah, que loucura, cara. Aí. Tô rentando o mar pra pegar hoje de noite. Ô, louco. Só de raiva, né, Bruno? Só de raiva. Ó, oh, piada da mãe. É, hoje eu passo. É, o Nelson virou Battletoads esses tempos, cara. Só pra vocês terem ideia. Não, mas vale, velho. Vale muito a pena voltar nesses jogos que antigamente a gente passava aperto e coisa e tal. Que hoje a gente tem uma bagagem de experiência, uma coordenação motora. Tudo diferente daquela época. Pior, então. Né? Pior. Né, às vezes até... É capaz de passar mais raiva, isso sim. Né? Com certeza. Não, o Edu, por exemplo. Edu passava no PlayStation as fases, hoje já não passa mais. Ué, é, hoje eu não passo. Se bem que o Edu tem o agravante da erva, né? Então. Foi, não, mas se ele não passou, no Crash do Play 1, não tá passando de agora, tá tudo igual então. Não, mas no Crash passou, do Play 1 eu passei. Ele passou. Ah, inclusive, igual no que falei no Cash, eu e meu amigo, a gente completou todas as fases, os diamantes. Viu, Fernando? Por isso que eu digo que ele ficou o cast todo falando do remaster. Ele falava que não passou, desistiu, foi jogar outra coisa. Mas então, valeu aí, Sanderson. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Valeu mesmo, bacana você ter curtido o cast. E quem sabe não tem aí uma parte 2, uma parte 3, que ficou, com certeza, muita fase ficou de fora, cara. A gente só escolheu uma fase cada um e com certeza tem muita coisa ainda pra ser falada. Nossa. Né? Bagagem não falta. É. E Fernando, a gente tem mais um e-mail aí, né, cara? Cara, a gente tem um e-mail aí do ouvinte aí, constante aí, tanto no Telegram aí. E quando ele não esquece de mandar um e-mail, né, que é o Anderson Costa. É. Que fique claro, a piada não fui eu que fiz, estou isento. É, nem acaba esquecendo lá na caixa de rascunho, mas né. É, vamos lá. Salve, salve, meu povo viajante do tempo. Como vai esse cosmo? Espero que elevado ao máximo. É, mais ou menos aí. Vamos lá. Estou aqui para enviar aquele e-mail maroto que não ficou preso na caixa de rascunho, só para constar. Ah, tá vendo? Ó, tá vendo? Evolução. Que vocês tanto esperavam lá. Já evoluiu, já. Eu não sei não, cara. Eu não sei, porque esse cast vai sair quase 15 dias depois do cast que ele tá mencionando. Então, é possível que tenha ficado lá muito tempo. É, bem provável. O cast sai na segunda-feira. Se até a terça-feira o e-mail não chegou, é porque ficou na caixa de envio, cara. Certeza, tá na caixa de rascunho dele. Ficou lá. Então, porque levando em consideração que o cast saiu na segunda, ele enviou o e-mail na quinta, ficou atrasado. É, ele tá mandando do cast 127 do Cavaleiros Surdos do Zodíaco. Exatamente, é isso aí. Né? Então, de repente, né? Já faz quase 15 dias. Ele mandou no outro cast de Cavaleiros, aí vem só esse agora. É aquele caso, né, velho? Todo Pokémon evolui, mas tem uns que usa pedra, então ele só evolui a forma. Continua como se fosse a forma antiga ainda. É, bem essa parte mesmo. Mas vamos lá. Eu fui um privilegiado por não ter sofrido com o spoiler da capa da revista Herói. Eu queria não ser também. Fui assistir o anime entre 2005 e 2006, só fiquei sabendo sobre a volta do anime por conta de um amigo que viu em uma loja de animes os DVDs dublados sendo vendidos. Uma loja de animes, olha só. Olha só, hein? Pirateando os DVDzinhos. O Anderson, ele mora onde mesmo? São Paulo. Grande São Paulo, São Paulo. Então. É, eu tive lá uma vez nas minhas férias e lá realmente tem. Na loja de animes do Anderson? Eu tive em São Paulo, nas minhas férias, uns anos pra trás. Me assustei. E na cidade lá realmente tem essas lojas, assim, dedicadas a uma coisa exclusiva, sabe? Tipo, loja só de anime. Loja só de locador, assim, de games. Aí você chega lá, tem loja só de uma plataforma, por exemplo, sabe? É, aqui onde eu moro também é assim, tem lojas de anime diversas. É, continuando aqui. Aqui as lojas, quanto mais coisas, melhor. Então, aqui antes era, quando começou ali, era só anime. Não tem nada de exclusivo, não. Aqui era aquele típico lugar que tinha um fliperama e videogame pra jogar no mesmo lugar. Tá? Não era nem locadora, nem fliperama. Era tudo junto. Tudo junto e misturado. Exatamente, porra. Porque a pessoa não tinha como arrumar outro espaço. Vou jogar tudo aí dentro aí e é nóis. É, porra. Dando continuidade aqui. Voltando aqui um pouquinho. Ele entrou numa loja de animes. Eu vi os DVD dublado lá, sendo vendidos, e comprou a primeira temporada. E após assistir tudo, pra mim foi uma surpresa ver o Shun se tornar o maior vilão da saga. Olha aí. Foi uma baita felicidade ver a qualidade da animação e ver como evoluiu bem. Até começarem a repetir tudo o que alguém falava em tom de pergunta. E isso não teve no Hades. Isso é uma piada recorrente da série clássica, mas no Hades não teve isso. No Hades não se percebe essa, essa questão, assim. O que teve é algo similar, mais ou menos parecido, por exemplo, na saga do inferno, quando o Ikki luta com os juízes lá do inferno, lá. Tipo, você acha que derrotou ele com esse golpe? Aí depois vem o outro e repete, né? E você acha que derrotou ele com esse golpe? Fora isso, não tem essas questões dos Cavaleiros Surdos, não. Não é? Vamos lá. Mas mesmo com a repetição, é de longe melhor que as outras. Uma história boa é do jeito que a gente gosta. Caos para todo lado e treta comendo. É bom mesmo. Confesso que vi Shiryu cego e nem dei bola em me perguntar o porquê. Pois se não começasse com ele cego, provavelmente ele ficaria no decorrer do anime. É, certeza. Sem dúvidas. Sim, afinal ele precisaria ganhar, né? Então... Né, que... Se não ficar cego, não tem graça. Oi, e falar em ficar cego, vocês repararam que na saca de Hades todinha o Shiryu não tirou a armadura? Caraca, percebido isso. Eu não me dei conta, mas ele não tirou a armadura. Cara, eu tô puxando de memória aqui, realmente eu não lembro de uma cena dele tirando a armadura. É, e não quebrou o escudo. E não ficou cego, afinal ele já tava, então. É. Tinha necessidade. Pelo menos isso, né? É, exatamente. Ai, ai. Caramba. Cavaleiro do Zodíaco sempre nos traz aquela nostalgia boa. Sempre gosto de dos guests sobre. Que vocês... Vou voltar aqui, que tô errado. Cavaleiro do Zodíaco sempre nos traz aquela nostalgia boa. E sempre gosto dos guests sobre. Que vocês fazem. E não é esse, e esse não foi diferente. Ficou muito bom como os anteriores. Não me estenderei demais, pois estou atrasado nos casts, né? Novidade. E vou esperar a conclusão desta história. E mandarei um e-mail digno de um Kamui. É, você não esqueceu o e-mail na caixa lá, mas... Um abraço, galera. Esquece, eu acho que ele deixa de propósito, porque ele vai acrescentando coisas para deixar o e-mail gigante, entendeu? Eu acho que é de propósito. Aí acaba esquecendo. É, bem problema. Abraço, galera. O do Team Blue é por trás, do jeito que ele gosta. Ô, louco, que é isso? Ô, louco. É isso que dá. O cara fica adicionando os ouvintes na live pra jogar junto, e aí os caras acham que podem falar com a gente como quer. Entendeu? Né, cara? Já pode vir amor, com intimidades, né? Assim. É, já vem e já descobre as vontades do cara e fica espalhando. Não pode nem se abrir um pouquinho. Não, cara, pá. É, opa. Meu Deus. Valeu, Anderson. Brigadaço aí pelo seu e-mail, por ter curtido aí o cast. Cara, foi um comentário, assim, um leve, como colocaria assim, uma lombadinha. Não precisou nem do Fernando 3D utilizar o Cosmo 3D dele aí, ó. Não. Ele não precisou nem transformar as coisas em polígonos. Né, cara? E manteve em pixel art lá mesmo. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado pelos e-mails, pelos comentários que vocês deixaram lá no site, pelos comentários que vocês deixaram no grupo do Telegram. Não se esqueçam que se vocês quiserem que os comentários de vocês sejam lidos, vocês têm que mandá-los por e-mail para nós, lá no contato@machinecast.com.br, que você vai aparecer aqui. Então, nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Valeu, galera! Tchau! Piada velha do Machine. Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Ai, não sei. Caralho. Ai, meu Deus. Porque ele tem um mapinha. Puta merda, velho, caralho, acho que eu vou me arrepender de ter ficado aqui. Tava numa viagem de avião Rio-Paris. Aham. Várias horas de viagem e tal. E o dono da empresa, Ele botou o cara que ele tava querendo, entendeu? Dar um picote. Do lado dele. O cara era office boy, entendeu? Tá, era uma viagem. Deixa eu tentar entender. O cara ia fazer uma viagem muito longa. O dono. Isso. É. E aí ele levou, em vez de levar alguém que ele precisava, ele levou alguém que ele tava interessado. É, dar um picote. Era o office boy, entendeu? O Dr. Robson, dono Entendi. Da empresa, levou... Tipo assim, o Edu, dono da empresa, quis me levar junto. Isso. Boa. É pros ouvintes entender melhor, entendeu? Nossa, vai entender muito bem. Aí ele... Olha só, meu querido, eu queria que você me desse um picote aqui. Ele... Ih, cara, qual é, mano? Tá me tirando? Só não gosto dessas coisas, não. Ele, pô, não... É, eu sei que você ganha um salário mínimo, seu pai gasta tudo em bebida o salário dele, sua mãe não tem emprego, vou fazer o seguinte, você me dá um picote, eu dou uma mesada pro seu pai e dou uma casa pra sua mãe pra você me dar um picote. Ele, mas pô, cara, mas eu não gosto desse negócio, e se o pessoal ver eu picotando o senhor, vai pensar que eu gosto dessas coisas também, entendeu? Não, eu já estou acostumado a fazer esse voo Rio-Paris. Essa hora está todo mundo dormindo. Se eu provar que está todo mundo dormindo, você dá um picote? Aí ele, pô, se pá, eu dou então. Aí ele, gente, estou triste, eu preciso de um lenço. Estou triste, eu vou chorar, eu preciso de um lenço. Alguém? Ninguém falou nada. Aí ele, vou dar um picote nele então. Aí foi... Deu um picote no cara, aí acabaram, né? Aí assim que eles acabaram, veio a aeromoça. Aí ela foi, você precisa de alguma coisa? Aí o office boy, não, também não. Aí na frente deles tinha um velhinho. Aí o velhinho, ai que frio tá esse avião, que frio da porra. Esse avião tá muito... Ai, que frio essa porra, vou morrer congelado. Aí ela, mas senhor, por que o senhor não pediu um cobertor? Eu lhe daria um cobertor. Ele, eu não. Dr. Robson aqui atrás pediu um lenço comer o cu dele. Ah, eu só fui descobrir o que era picote lá no fim da piada. Ai, que herói. O que é um potinho verde na Antártica? Não sei. É o pinguim. Nossa. Tá, merda. Como é que é que o pintinho caipira pia? Pier, é o pier? E a galinha que tinha uma perninha só, ela foi se coçar, caiu. Caraca, foi se coçar ou foi ciscar? Não, pode ser os dois. A galinha se coça com a perna. Ah, pior que se coça mesmo. Tá certo. Um caipira chega à casa de um amigo que está vendo TV e pergunta: e aí, firme? Aí o outro responde: não, futebol. Potinho preto no microscópio. Pontinho preto no microscópio. Eu tô rindo antes. O que é? Não sei. É uma Blackteria. Nossa, ele ainda conta errado ainda. Blackteria. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Ai, meu Deus, puta merda. Essa acho que vai doer, velho. Foi cantar pagode. Puta que pariu, eu falei que é doente, né? Por que que Napoleão era sempre chamado para as festas na França? Não sei. Porque ele era bom na parte. É, essa daí eu peguei. Já bom na cara, o cara era um cavaleiro, né? Um cavaleiro verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Aham. Uhum. O apelido dele. E ele viu no alto, assim, da sacada, assim, de um castelo, ele viu uma princesa muito bonita, entendeu? Aham. Uhum. Aí ele foi lá, entrou, eu sou o cavaleiro verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, e vim pedir a mão da princesa em casamento. Aí o rei chegou e falou, mas Não é assim tão fácil que você vai pedir. Você tem que provar o seu valor. Você vai ter que ir atrás do cálice sagrado e me entregar aqui, que só assim você vai conseguir. Aí ele foi e foi caçar. Ele, pô, onde que fica isso aqui? Eu sou cavaleiro verde, vermelho, quero saber onde fica o cálice sagrado. Aí perguntaram, aí ele falou, é naquele castelo ali atrás, ali da... Aí ele foi. Eu sou cavaleiro verde, vermelho, e vim atrás do cálice sagrado. Aí o cara, você vai ter que lutar comigo. Aí ele falou, lutou, o cara ganhou, o cavaleiro. Pegou o cálice, chegou lá, entregou o cálice, o cara, não é só o cálice não, você vai ter que pegar o pergaminho. Aí, porra, aí o cara foi, né, correu, peregrinou, chegou no outro castelo lá onde tinha o pergaminho, falou, sou cavaleiro verde, vermelho, eu quero pegar um pergaminho, não é fácil, você vai ter que lutar comigo. Caraca, ô Fernando, você tá me cheirando aquela piadinha do bilhete. Aí ele foi. Mano, se for, eu vou entrar dentro desse foi, eu vou socar o Flávio, mano. Aí ele foi. Deixa eu contar. Cara, se tu fizer a mesma coisa, rapaz, eu vou te chutar tão longe que não vai te dar um. Vou aproveitar a água da chuva e vou te buscar aí. Aí ele foi, lutou, trouxe o pergaminho. Aí o rei falou: não, mas não é só o pergaminho que você tem que trazer, não. Não, você vai ter que trazer a tiara de ouro. Caraca. Aí ele foi peregrinando, correndo atrás, e foi, achou lá onde que tava. E o cara, eu quero a tiara de ouro, que eu sou cavaleiro verde. E o cara, você vai ter que lutar comigo. Ele matou, conseguiu a tiara de ouro e foi conseguindo cada vez mais coisa, conseguiu a última coisa. Aí ele, agora sim, você já passou por esses testes, mas você vai passar pelo maior teste. Filha, vem cá. Esse aqui é o cavaleiro verde. Você quer casar com ele? Ela, não. O que que aconteceu com os lápis quando eles souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Eita. Meu Deus do céu, ai. Ai, velho. Eles ficaram desapontados. Puta. Eu vi essa apontando pra mim. Literalmente, né? Ai, caralho, velho. A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Ninguém sabe? Puta, porque merda. O hospital era de plantão. Um amigo chegou no outro e falou assim, você é bom em matemática? A outra respondeu, sim. Quanto que é dividido 51 dividido por 2? Ele dá meio litro pra cada. Alguém conhece a piada do pônei? Eu conheço. Conhece? Ah, então tá bom. Maldito, estragou a piada. Puta merda. Conhece, eu Fernando, a piada do pônei? Eu não, nunca ouvi falar. No pônei, eu. Ah, é que eu vi essa galope, mini galope. Eu tava quicando, você daí pedindo pra chutar, né, velho? Qual é a forma da água benta? Essa é muito boa. Qual é a fórmula da água benta? Não sei. H2O. H2O. Nossa. Essa aqui é Essa é muito boa, cara. Qual é o rei dos queijos? Rei dos queijos? É. É o rei queijão. O rei queijão. Ai, cara, eu tô procurando o nome do queijo aqui, eu não cheguei no rei queijão. Merda. O rei pegou o príncipe no quarto da princesa e saiu correndo atrás dele. O rei, não mandou o soldado. O rei saiu correndo atrás do cara, né? E correu, passou por vários campos assim, até que o príncipe, achou um pastor. Tava pastoreando umas ovelhas e coisa e tal. Aí ele pegou e disse, ah, vou te comprar uma ovelha. Pegou, deu uma moeda de ouro pro cara, pegou a ovelha, cortou a barriga da ovelha, pegou as tripas da ovelha, largou perto de uma árvore e jogou a carcaça no rio. E aí falou pro pastor assim, na hora que o rei passar por aqui, diz pra ele que eu arranquei as tripas pra correr mais rápido. Aí ele saiu correndo. Aí o rei parou, olhou, perguntou, ah, você não viu um cara assim? Ele, sim, eu vi sim, tá ali, ó. Aí ele arrancou as tripas pra correr mais rápido. Aí o rei perguntou assim, você tem uma faca? Aí o rei se matou. Caraca. Meu Deus. Então, posso me jogar do terceiro andar aqui? Nossa. Edu, ó, esse aqui, Pedro, o que é maconha enrolada em jornal? É baseado em fatos reais, essa é boa, né? Essa é mais velha que a posição de cagar. Pô, cara, tava dois caras assim, porra, mano, não tem dinheiro, o cara também não. Pô, mas quero beber. Aí o cara, também quero. Cara, puta merda, e agora? Aí um teve uma ideia, falou, cara, eu tenho uma ideia. Aí ele foi dentro de casa, pegou uma salsicha. Aí falou assim, ó, vou botar essa salsicha aqui dentro das calças. A gente entra no bar. Ele tá rindo antes já. Tem alguém entregando. Ai, meu Deus, deixa eu... A gente entra no bar, bebe muito. Quando a gente acha ruim, eu boto a salsicha pra fora, você finge que tá chupando meu pinto, né? Chupa a salsicha, que o cara vai botar a gente pra fora e a gente sai sem pagar. Aí o cara, porra, genial, vamos fazer isso. E tava eles, e foram no primeiro, no segundo, no terceiro, no vigésimo bar, o cara reclamou que tava ajoelhando. Pô, cara, porra, não tem como trocar, não. Porra, tá ruim muito, tá ruim pra mim, cara, ficar toda hora ajoelhado. Ele, pô, tá ruim pra tu e pra mim que perdi a salsicha no terceiro bar. Por que que a velhinha não usa relógio? Não sei. É. Porque ela é uma... Sem hora. Puta que pariu. É. Tá foda. O que o escorregador falou pro outro? Que... Ah, eu sei. Aqui os anos passam depressa. É. O que a Xuxa foi fazer no bar? Xuxa foi fazer no bar? Não sei. Foi beber cachaça. Ai, caralho, velho. Meu Deus. Puta que pariu. Ah, Bu, qual é o fim da picada? É o fim da picada? É quando a abelha vai embora? É, quando... É. Quando o mosquito... Tudo bem, vai. Ah, o mosquito? É, né? É, a abelha não te pica, né? Te dá uma ferroada, é diferente. É, tá certo. Quem sabe o que é o cheiro verde aí? Cheiro verde. Ai, meu Deus. Cheiro verde? Cheiro verde, é. Você já ouviu falar cheiro verde? É um... Nunca ouvi falar em cheiro verde. O que é o cheiro não, verde? Não, é um tipo de tempero e tal, mas assim, ele tem um outro significado. O que é o cheiro verde? Não assim? Faço ideia. É o peito do Hulk. Puta que pariu. Caraca, eu vi essa buzinando assim, ó. Tinha dois caminhões voando, um caiu. Por que que o outro continuou voando? Caminhão pipa? Isso aí! Nossa, velho. Nossa, mãe, calma. Tá passando mal ele, cara. Tem um ataque aí, velho. Caraca, pô, vai empatar aí. O caminhão pipa. Ai, caralho. É uma pior do que a outra. Ai, que a minhoca falou pro minhoco? Ai, não sei. Você minhoquece. Pensei que fosse aquela que a minhoca caiu num prato de macarrão e falou, nossa, parece suruba. Por que que a formiga tem quatro patas? Eu sabia nem que ela tinha quatro, pra mim era seis. Porque se ela tivesse cinco, ela seria five miga. Uma bolinha de gude falou pra outra. Eita, o que uma bolinha de gude falou pra outra? É. Ah, não sei. Cuidado com a escada, da. A outra respondeu, aonde, de. Isso me lembra aquela dos dois tomates atravessando a rua, vocês lembram? Uhum. É, puta, isso é velho, isso é zoado. Essa é muito boa, né, cara? Tomate atravessando a rua e um grita, olha o caminhão, aonde? Tem uma parecida com essa com o São Rizal na praia. É, olha Rizal, onde, que onde? A avaliação dela é olha a posse, que posse. Quando os americanos comeram carne pela primeira vez? Não sei. Quando chegou o Cristóvão com lombo? Nossa. Puta que... Off Topic. E aí, Du, qual é a boa? Qual boa? História. É, sei lá. Que história é essa aí que o Rodrigo te arrancou 3 dentes aí num bufetão? Porra, é essa? Caralho. Uai, né, cara? Violência doméstica. Aqui, ó. Violência doméstica, hein? Ah, você vê, cara. Tá acreditando? Funciona. Na semana do Kingdom Hearts 3. É? Ah, tá bom. Com certeza. Larga esse videogame. Pá! Na testa. Foi pra arrumar atestado. É. Pô, Edu, você foi pior do que o Team Blue quando pegou o Resident, hein, cara? Pelo menos o Team Blue ainda fez na sexta. É, ainda foi, foi trabalhar, hein? Agora ainda não. Aí vou ficar jogando Mickeyzinho de chave. Ah, delícia. Cara, o jogo chegou na terça. Eu fiz a cirurgia no sábado. Ah, tá. Aí já acabou o jogo no domingo, né? Ele caiu de boca no jogo, arrancou 3 dentes. Ui, que isso, cara? Que emoção é essa? É. Alô? Oi. Okay. Alô? Alô? E aí? Aê, agora escutou. Sim. Aí sim, nasceu, porra. Aê, já não vai mais ser xingado, porra. Não agora, né? Não por isso, não por causa do som, pelo menos. Viu só? Viu? Vocês entendem, pegaram a estratégia dele, né? Você entra com um áudio bem pior, né? Que aí isso, aí é o seguinte, o cara tá louco pra ir ou jogar videogame ou ir dormir, aí o quê? Vou entrar nessa porra desse um áudio bosta e eles vão me dispensar. Aí ele viu que não ia rolar, aí vou pelo menos então vou aparecer com a voz bonita, senão vai pegar meu podcast e ninguém vai querer ouvir, vai achar que o áudio vai ser merda. Foi com o celular do fundo, pro fundo de uma caverna. vou avacalhar. Bota a cabeça dentro do vaso, né, pra falar. Bem bosta mesmo. Ó, eu já vou deixar aqui minha reclamação aqui pro grupo, que o pessoal todo mundo vai chear aí, ó. Eu falei de Atari lá no cast dele lá e eles cortaram 100% da conversa. Você acredita num negócio desse? Ô, louco. Que isso? É, o cast deles é uma hora de cast, eles gravaram 2 horas. Que eu quase não falo, né? Quase não falo. Mas é assim, cara. Quando chega na meta, dobra a meta, pô. É, quando cara, dobrar a meta, assim, eu a gente, trabalha com delimitações claras. Não, mas é que agora é o seguinte. Antigamente, ô Flávio, antigamente, quando chegava a meta, dobrava a meta. Mas agora no atual governo, chegou na meta, eles cortam, eles dão uma facada, entendeu? A verba pela metade. Eles dão uma facada. Tá. O que, que é um jogo real, né? Eu acho que não existe um jogo real. Tu não faz uma rampa sem apoio de nada pro céu, não, né? O The Sims não é real. Só que é simulador de vida real, não é. Porque no The Sims eu lavo a louça, eu limpo a casa. Mas só no jogo. É, pra mim também não é real. Pra mim também não é real, não. Porque no The Sims eu vou lá, eu arrumo um emprego. Ficar pra fazer a introdução ou não vai precisar? Tu já vai sair? Uai, não sei. Tá certo, esqueci. Boa noite, Edu. Então, ô, gente, boa gravação pra vocês aí. Não precisa deixar ligado, não. Pode desligar aí a gravação. Não adianta tu gravar, tu não vai estar aqui. Não vai deixar o troço ligado aí. Outra pessoa bota a gravar, hein? O Fernando. Não, bota eu deixo gravando aqui. Depois, na hora que acabar, você me chama no Telegram. Tu vai estar dormindo? Não, eu espero. Duvido, vai estar tá lá no cagar. Só cagando só. Vai estar lá no pique de chavinha. É, cagando, só no cagar. Só no cagar. Vou deixar gravando aqui, você só me fala quando puder parar. Ah, ok, então. Então, beleza. Então, tá, boa gravação aí pra vocês, galera. Tá, deixa valeu, no mudo o microfone, Edu. Sim, vou deixar no mudo. Senão a gente vai ficar ouvindo tudo que você estiver fazendo. Opa! Pois é. Ele já fez isso uma vez, hein? Uma vez ele deixou o gravador dele ligado 16 horas, cara. E eu ouvi tudo que ele fez lá com o Rodrigo. Tudo. Eita! Cara, até hoje eu tô querendo saber o que, que é aranha mais camelo, que eu até hoje não entendi. Talvez seja melhor não entender mesmo, né? Sei lá, né? Pode ser. Certas coisas fica só nisso aí, ó. No não entendimento. Então tá, tchau, Edu. Falou, gente. Boa noite. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aí começar né? É o nosso castzinho de brincadeira. Porém, antes, vamos tirar aqui uns minutinhos que eu queria saber dos meus encarecidos colegas que estão aqui essa noite gravando conosco. Eita porra. Foi cagar, é sério. Só pode, né? Quando bota assim rápido é porque deu aquela beijoca na cueca, sabe? Não, a marmota botou a cabecinha de fora, tá ligado? Da toca. Botou a linguinha, foi assim, ó. Beijinho na cueca. Vamos lá. Charuto tá no beijo, né, velho? Charuto na beijo. Vamos lá, começar de novo. Frequentava fliperão, Marcelo? Não. Tá no mudo. E a mãe dele chamou ele pra entrar pra dentro de casa. Não pode brincar mais. Não pode brincar mais. Tá falando muita bobeira. É. Velho, chamaram pra cuidar. Vai cuidar dos seus filhos, pô. Só pode. Acordou. Nossa, ficou senhora, gritando, né? Acordou os filhos. Ai. Cadê ele? Deixa eu ver com ele aqui. Ou ele viu um pipa mandado e saiu correndo pra pegar, né, velho? Pode ser. Oi. Oi. E aí? O que que eu ouvi? Escutando? Tamo. Ai, pô, agora tamo. Perdão. O que aconteceu? Ué, não sei, eu tava falando, vocês não estavam me escutando. Sabe há quanto tempo? Sabe há quanto tempo ele tá falando sozinho lá? Pois é, tá vendo? Porra, de repente o podcast dele tá mais interessante que o nosso. É, pode ser. Vocês estavam falando do fliperama? Tinha dois canibais conversando. Eita, pô, aí sim. Comer gente é tinha bom. Tinha dois canibais conversando ali. O Zupão. Tô louco, Zupão. Calma aí, mano. Tinha dois Edu? Então, não. É aí, Flávio, ó. Isso sim é uma piada errada e engraçada. Não é? Vai, começa de novo, Fernando. Então, tinha dois canibais lá conversando, né? Um com o outro assim, aí passou uma menina. Ele não vai deixar eu terminar mesmo. Caralho. Passando muito mal. Ai, velho. Tá bom então, né? Edu come gente. Ai, eu vou pro inferno. Muito. Ai, vai lá, Fernando. Ai. Então, tinha dois canibais conversando. Cara, não vai conseguir. Não, vou deixar pro próximo. Ai, minha barriga. Ai. Ah, vou dar mudo aqui, vai lá. Então, tinha dois canibais conversando um com o outro. Não, mentira, tô sacaneando. Aí veio passando uma menina assim, sem o braço, né? Aí um olhou pro outro e falou assim, ó, tá vendo aquela menina ali? Tô comendo. Ai, é isso aí, viu? No fim é tudo igual. Viu só? Ai, caralho. Ai. Então tá, gente, obrigado, boa noite pra vocês. Zupão, valeu, Zupão. Aparece mais vezes, cara. Valeu, galera. Sim, valeu, Zupão. Vou tentar. Abração, hein? Ah, boa, galerinha. Valeu, abraço. Tchau, abraço, cara. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.